Lucas e Thiago de Diversão, começando a sua edição número CCLXVI para falar de um dos Castlevanias mais icônicos e épicos de todos os tempos. Sinfonia da Noite. O Noturno à Luz da Lua. Olha aí, que nome bonito. O cara soletrou o número romano bonitinho, cara. Pra no, o que a pessoa faz pra não errar, né? Muito. Mas é porque num jogo que só tem faces lindas, nada sim. Mais que uma lisa. Sim. Né? Pra quem não sabe, dando uma olhada, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilax Andrógeno. Uma pilha miserável de proteínas e carboidratos e sais minerais pra você. O Daigo Andrógeno. O que que eu posso fazer por você? O Mamute Andrógeno. Eu gostaria de dizer que eu estou tentando há mais de 2 horas pegar um item dando cabeçada na parte de baixo do Daigo e o item não cai. Aí não dá, o cara vai ficar falando essas coisas aí mesmo. Desculpa, gente, desculpa. Ai, já caiu. já caiu. Ela tomou um morcego mid-air e isso. Caiu no abismo da fase do relógio, né? Nossa! Tá no teto ela. E o Tengu Maru, Android. É, estou interessado nisso. E nessa semana, what is a man? Foda-se o chicote, vamos repensar a forma de jogar esse jogo. Vamos explorar 205% de um castelo inteiro, até de cabeça pra baixo. Vamos fazer o papel do filho emo do Drácula, que é meio vampiro, e eu nunca entendi como é que alguém é meio vampiro. E vamos ter vários finais, sempre achando que o jogo acabou, mas descobrindo na internet que ainda tinha muito mais coisa pra fazer. Tudo isso muito mais, depois do Ximenes. Ximenes, vocês estão mandando muitos e-mails. Eu estou gostando de ver, continuem. Aí hoje faz rigorosamente 150 episódios que o Tengu participou com a gente pela primeira vez. Caralho! Foi o 116. É uma vez a cada lua azul. Foi o 116 e foi sobre Castlevania. Mentira, sério? 6 de dezembro de 2012. Que incrível! Eu guardei a informação. Que incrível a sua memória, Carlos, parabéns. Não. Eu pesquisei. Eu fui olhar. Quando foi a última vez que o Tengu gravou com a gente? Não, eu fui ouvir o episódio de Castlevania pra não repetir as mesmas coisas hoje e pra policiar as pessoas de repetirem coisas muito iguais, e aí quando era o episódio 116 e aí quando o Tengu se apresenta, etc, aí ele fala, muito, muito feliz de estar aqui pela primeira vez, não sei o que, aí eu falei, deixa eu procurar outras coisas aqui, e realmente era a primeira, e agora 150 episódios depois, era pra ter sido uns 300, né, porque a gente ficou um tempão parado, mas tudo bem, 150 episódios depois ele tá aí de novo, quase cabalístico. Sim, isso com certeza significa alguma coisa, e a gente tá gravando no dia posterior ao aniversário do jogo, que é aniversário da empresa. Não que ela importe alguma coisa agora, gente, como é que ela se agora chama? Não. Né? Então, viado, eu streamei Symphony of the Night no aniversário dessa merda e eu não, nem você, sabia não, olha disso. Só, o streaming você fez no domingo, eu não sei se você tá meio deslocado no tempo, hoje é terça. Eu não fiz ontem, não? Não, você não fez terça. Foi domingo, cara. Você fez domingo, tá? Fiz ontem. O que eu tô fazendo da minha vida, Jesus? O que tá acontecendo? Gravando podcast! Vamos falar. Mãe de Deus! Vai embora. Não é possível, que é. Você vê como é que você tá no automático a vida, cara. Chegou esse momento da vida, acontece, tudo bem. O que que eu fiz ontem, meu Deus? Cadê minha segunda-feira? Caralho. Ximenes. Atenção você, developer, atenção você, coveiro, que é um trampo mais digno. Essa é a leitura de e-mails do Batman Sockers, é o programa. Eu gosto de crack, eu gosto de benzina, heroína. Eu gosto de fenciclidina. Michael Douglas. Michael Douglas, MD, me explicaram finalmente o que é isso essa semana, eu estou fácil. Sim, eu demorei muito pra entender também. Mas enfim, essa é a leitura de e-mails do Batman Sockers, é o programa. Eu gosto de jogos, edição 266, 266. Um dia será que chegaremos no 666? Tomara, cara. Bom, o Joe Rogan conseguiu chegar no 9-11 que ele queria, né? Sim, 9-11. Que bonito, né? Mas ele faz, tipo, sei lá, 18 podcasts por dia. A gente não tem essa pica toda, não. Que pessoa guela, não? Ele tem um cachorro. Bom, ele vive disso, né? Ele praticamente só faz... Ah, não, se bem que ele é narrador do UFC e comediante. Então, ele não faz só isso. mas ele faz muito isso. Ele fala muito. Mas vamos lá, porque o negócio aqui é e-mails, e agora logo de cara não tão gigante, tão absurdo, do menino cujo nick é... Isso, não mata o cachorro não, coitado. Até parece que fui eu, foi minha mãe. É que quando fecha a porta perto dele, ele reclama, como se tivesse fechado a porta nele. Entendi, ele traumatizado com a porta. Tipo isso. Mas enfim, o nick do menino é costurador. Veja bem, costurador. A é o... Como é que é o nome daquele cara do Heroes of the Storm, o Stitches? Stitches. De onde que ele é? É do Warcraft, é um Abomination com nome. Eu não sei se existia essa porra antes do Hot, se tinha alguma Abomination com nome chamado Stitches no WoW. Deveria ter, deve ter. É igual o Diablo que inventou... É igual o Diablo que inventou o nome pras classes lá, né? Qual classe? Tipo a Cruzada, que é Johanna, e o... Ah, sim. E o Witch Doctor, que eu esqueci o nome agora. X também, foda-se. É um nome maconheiro lá. Nome escroto. Vamos lá. Acatando o pedido da Igor por mais e-mails e finalmente tomando vergonha na cara de mandar o meu primeiro e-mail desde o primeiro episódio que comecei a ouvir, o 216, que eu não lembro qual é agora. Aqui estou. Estou escrevendo isso às 5:30 da manhã de uma segunda, pois eu uso o tempo livre para planejar aulas e outras coisas do meio acadêmico. Ih, é igual pivô, tu não trabalha, só dá aula. Pois é. Mas como chama o dever, aqui estou. Que homem honrado. Não é? Já deve estar careca de ler isso, mas vai ser um e-mail enorme. Já vimos. É, não precisava avisar, fera. A gente tá vendo. Calma, eu não vou comentar de todos os episódios desde 216. Aleluia, né? É mais pela sugestão de pauta que deixei mais abaixo. Falar nisso, essa sugestão de pauta não vai ser lida porque o pivoto vai adotá-la. Justiça. Mas é apenas um disclaimer. Não sei se vão usar isto mesmo. E se ficar de grande demais para a leitura de e-mail, cortem o que acharem melhor. Já foi feito. Pera, isso aqui, esse texto inteiro aqui é já cortado? Sim. Ah, tá de parabéns então esse nosso... Cara, depois eu vou te mostrar a pauta que você vai passar mal. É boa? Só de saber que alguém leu, recebeu e leu o e-mail já me basta. Isso ele foi e nós vamos usá-lo, pode crer. Primeiro, um pequeno erro cometido pelo Lápis no podcast passado. Ele falou que o criador do DOS deve até hoje se arrepender de tê-lo vendido ao Bill Gates. Na hora que ele falou isso, eu já vi o filme na minha frente. Piratas da Informática. Não, aquele filme ruim pra caralho, com o cara do plantão médico. Cara, eu nunca vi tal filme. É o cara do plantão médico, mas eu já ouvi falar. Jobs e o Bill Gates. O cara do plantão médico, cara. Lembra daquele médico novato cuzão, o Carter? Cara, não, eu nunca vi essa porra na minha vida. Você nunca viu plantão médico? Não, zero vezes. É, faz sentido. Você não é da época, não. Deixa eu ver de onde... então você vai ter... hoje essa merda? Não, acabou faz tempo. É? Não, então deixa pra lá. O cara que faz o Bill Gates é o cara da série de TV da Hora da Zona Morta do Stephen King. Ah, tô ligado. Que aqui no Brasil tem aquele nome bonito, O Vidente. Muito bom. O filme que conta a história da ascensão de Bill Gates. Olha só. O cara é professor e escreveu a ascensão com cedida. Achei que, eu ia deixar passar. Eu deixei que era pra gente poder aproveitar, né? Justo. Filme que a figurinha carimbada em 100 entre 100 cursos de informática nas faculdades brasileiras. O erro é que as situações que aparecem ali no filme ou são exageradas ou não aconteceram daquele jeito. Até aí é um filme, né, Fera? É, filmes são filmes. Sim. O criador do sistema operacional 86 DOS, Tim Patterson, realmente vendeu o sistema ao Bill Gates. Mas o filme tenta passar a imagem de que o Bill foi esperto e passou o cara pra trás, comprando por 50 mil e vendendo por milhões. Quando na verdade não foi bem assim. Tim estava muito bem, ele já sabia o que estava vendendo para o Bill. Tanto é que ele foi trabalhar na Microsoft depois. Ele trabalhou 3 vezes na Microsoft. Caralho. Será que ele foi demitido ou ele simplesmente saiu e na hora do aperto o meu Bill? Não sei. Aí, cara. Eu sei que os cachorros estão enlouquecidos hoje. Hoje é o dia dos cachorros enlouquecidos. É loucura. Comprando por 50 mil... Ah, não, peraí. De baixo. Erro. Para continuar desenvolvendo o DOS. O que aconteceu é que o Bill tinha o contato e interesse da IBM. O que uma empresa pequena como a do Tim Patterson jamais teria. Aliás, o Tim não era dono da empresa, como o filme tenta passar. E ele não se reuniu com o Bill apenas uma vez. É esse tipo de coisa que com certeza não dá pra resolver com uma reunião só, né? Nas minhas aulas, eu sempre tento passar que esses filmes são entretenimento e não enciclopédicos. Entretenimento. Cara, eles são aprendizados de certa forma, mas não dá pra você tomar tudo como verdade, obviamente. Assim como você nunca, jamais, como regra, você jamais pega uma fonte só como informação absoluta. Você sempre procura em outras fontes. É, livros, entrevistas, essas coisas que vão falar mais a verdade, porque o espaço tá lá pra ser usado. No filme você tem 2 horas ou menos. É, o ideal é sempre você ver o filme, se você se interessar pelo assunto, você procura saber como aconteceu de verdade. É, tipo, é a sua porta de entrada. Dali pra frente eu sei que se vira. Recentemente eu vi aquele da prisão de Stanford. Já viu essa porra? Não lembro de cabeça. Caras, o filme é com Adrian Brody. É baseado num experimento real que o cara, ele pegou uns voluntários e ele, tipo, pegou uma galera pra ser policial. Policial não, é tipo, é galera do sistema carcerário. Como é que é o nome? Guarda de prisão, sei lá. Uma galera pra ser guarda de prisão e uma galera pra ser prisioneiro. Sabe qual é? E aí a galera começou a, tipo, levar pra dar série, tipo, todo, claro que todo mundo podia sair do experimento quando quisesse, mas ninguém saiu. Quer dizer, acho que teve tendo que saiu, mas muita gente ficou, sabe qual é? E aí o nego era, tipo, humilhado e tal. E aí o filme é tenso pra cacete. É com o Adrian Brody e o... Como é que é o nome daquele cara boladão que tem um olho meio fudido? Negão sinistro, que sempre faz papel de vilão. Forrest Whitaker? Forrest Whitaker, isso. Sim, sim. Enfim, é bem feito. Aí depois eu, obviamente, fui pesquisar como é que a parada aconteceu de verdade. Foi um pouco diferente, mas não tão diferente assim. Que zoeira, hein? Até quando os caras estão zoando, eles preferem ficar na zoação até alguém se machucar. Sim, sim. Então tá. As situações retratadas ali são pra entreter o público. Eu já falei, né? A galera gosta de demonizar o Bill Gates. Sei lá, é um filho da puta mesmo. Foda-se ele. E não é verdade como aconteceu. Acho que boa parte da lenda da garagem da Apple vem desse filme aí também. Quando na verdade eles só usaram a garagem para estocar os produtos e já tinha investimento de investidores privados. Lógico. Claro. Isso é tudo só para dar aquela romantizada. Oh, Steve Jobs, meu herói, hein? Cusão do caralho. Se bem que a tal garagem é um local de peregrinação até hoje. Tem gente que paga tour pra ir lá. As pessoas, nossa, só ouvem o que querem mesmo. É. Por quê, né? Ai, ai, que bosta. Ai, muito herói. Ah, herói, né? Morreu de câncer do culhão, ah, merda. Eu gosto do podcast de vocês justamente por você, porque todos ali participam da discussão, jogaram o jogo, pelo menos um dos jogos, no caso de ser uma série, e não fica aquela leitura tediosa de wiki. Até um famoso youtuber faz isso. Pela minha conta, uns 10. É, quase todos. Eles nem são os maiores culpados disso. Tem uma penca de podcast que durou 1 ou 2 anos entre 2012 e 2014, que acabaram justamente por tentar imitar esse modelo, que ao meu ver já não dá mais certo. Na verdade é impressionante já ter dado certo em algum momento. Pois é, né? Tipo, a galera não quer ler, né? É. Falta da Wikipédia. Ai, ai. Ai, ai. Não sei se vocês ouvem outro podcast. Eu sei que não. Eu não ouço. Eu também não. Nem o meu eu ouço. É. Mas um que eu vi que deu uma renovada na forma foi o Cidade Gamer. Tá, esse eu já ouvi falar só porque nunca. Pessoas são assim. O diferencial deles é a interação do público, que é muito maior. Não, pera aí, eu pulei de novo, bosta. Pô, tá foda, hein, Dark? Estou disléxico. Eles possuem vários programas também, mas não chega a ser um show de variedades. Porra, um podcast de videogames que vira um show de variedades, isso sim que é largar a mão de pauta e coisas do tipo. É justo. O melhor desses programas é um que fala mais da indústria de jogos em si, no lançamento de consoles, direção que algumas séries estão tomando. O diferencial deles é que a interação com o público é muito maior, o que prende mesmo aquele ouvinte que não manda e-mail. Ok. Ah, e uma coisa que eu espero que levem para a vida podcast de vocês. Parece que o Lapis deu um pito no senhor da eternidade por falar mal da jogabilidade. Coisa que não aconteceu. Ah, obrigado, obrigado. Defendam-me, ouvinte. Simplesmente não aconteceu. A gente leu um e-mail onde o cara falou mal. O cara falou mal, a gente leu. Tá na nossa voz, mas não é a nossa opinião. Veja bem. Pois é. Mas isso é uma coisa que meio que está matando a mídia podcast. Ficar criando tabu sobre certos assuntos ou personalidades. Eu concordo, mas aqui a gente é cheio disso. Não, mas aí o culto da personalidade é uma coisa comum a qualquer meio. Se alguém for famosinho no negócio, é impossível falar mal do cara. E de vez em quando até fala bem. É, pois é. Eu sou meio da deixa que você fala o que quiser. Falou merda, você pede desculpas depois. Não, claro que não. Se eu falar merda, eu vou vestir a minha merda. Sim, você vai vestir a sua merda. Você vai usar a sua merda com orgulho, como se fosse aquele escolarzão de hip hop. Eu só vou pedir desculpas se eu tiver errado. Ou se eu tiver, por algum motivo, me arrependido de ter falado. Mas só falar merda em si não qualifica desculpa, não. Sim, falou merda, você fala merda. Se falar merda, é meu lance. Eu falo merda, é isso que eu faço. Não se detenha em assuntos que desconhecem. Ficar pisando em ovos com medo de ofender alguém, pois isso mata qualquer espontaneidade e criatividade. Eu concordo plenamente, cara. Ah, deixa soltar. Se for muito, muito ofensivo, é dito. Eu concordo com ele. Eu acho que a gente tem que falar o que a gente pensa mesmo. Se criticar, criticou. A gente falar, beleza, foi mal. Me odeio. É, vocês ainda. Se você te ganhasse dinheiro, anyway. É, não ganha, né? Mali paga as paradas. Vocês ainda não fazem isso, mas vários podcasts fazem isso costumeiramente. Passar panos quentes. Talvez. ante um assunto polêmico. Talvez a gente não ganhe dinheiro exatamente por isso, né? Porque a gente não dá fucks. A gente não tá nem aí pras paradas. Sim. A gente só faz porque é legal, porque gosta. Sim. E se você gosta também, nós agradecemos a sua pessoa. Deixa eu ver. E os ouvintes percebem. Ah, se percebem. Ah, se... eu gosto das internet. Se percebe. Então continue espontâneos. Acho que é meio difícil tirar isso da gente agora. Pois é. Se falar em merda ou cagar em regra, vocês emendam depois. Sobre o rapaz ou que não. Ficou puto dizendo. É, ou jamais. Ou sobre o rapaz que ficou puto dizendo que nunca mais ouviria vocês. Se danem, todo podcast tem um vídeo chato. Sim. Você fala um A e eles voam em cima. É eu, só fico chateado se ele era contribuinte do Patreon. Ele era. Eu acho que era. É, então é ruim. Então foi mal, desculpa. Jogabilidade é foda. Para que vocês não fiquem livres disso, tinha um ouvinte que sempre perguntava quando o Master Splinter ia voltar. É um outro tipo de chato, mas ainda é chato. É a vida. Na verdade, eu acho que aquilo ali era o fake de alguém, sabe? Pode ser alguém sacaneando. É, não era exatamente alguém que queria o PP de volta. Acho que era só alguém querendo virar meme, sacou? Entendi. Não que a gente não sinta falta do PP. É muito chato não ter mais aquela parte do podcast do passado que volta, saca? Era genial. A gente falou da parada 40 minutos atrás e de repente ele vem. Ele para de ser só o barulho de clique do LOL, né? Sim, claro. O LOLzinho comendo ali. Isso é mais um comentário geral do podcast, mas eu demorei uns 20 episódios para entender que ora os membros se chamam pelos nicks, ora pelo nome real. Cara, antigamente a gente respeitava mais isso, mas depois de um tempo a gente parou de ligar. É, depois a gente meio que se ligou, porque na real a verdade é que os ouvintes do nosso podcast são tipo uma panelinha, então a gente basicamente conhece cada pessoa que ouve o nosso podcast, então a gente meio que perdeu o sentido de ficar usando o nome de brincadeira, então... É, e se não sabe, logo vai saber, porque ainda continua sendo um círculo meio pequeno. Pois é. O que eu mais demorei pra entender foi que o Ilapso era o pivoto. Porra, como? E o senhor da eternidade era o Castro. Eu até imaginei que fosse um dos irmãos Castro. Meu Deus do céu. Eu vi a leitura de e-mail de um episódio e comentava o episódio que o Douglas participou. Não, raramente me chamam disso, só me chamam de Daigo. É, não, o Daigo é o mais consistente nesse sentido. Sim, porque literalmente, praticamente todo mundo me chama de Daigo. Só Sim. gente da família que não, e mesmo assim alguns da família chamam. É. Você vê como é que o negócio toma proporções. E eu não lembrava desse cara. Aí depois entendi que era o Daigo. Porra, mas que e-mail, hein? Ah, não foi tão grande não, foi passo rápido. É, a gente teve que fazer uns carampeixes ali na hora. Enfim, acabou-se essa porra. Siga em frente para o programa, pois logo mais tem mais. E estudem. Existe uma coisa muito clara em Symphony of the Night. Na época do Symphony of the Night, na época do PlayStation, na época do memory card, na época de você botar o CD na toca CD e ouvir uma música muito louca. De ver Yu Yu Hakusho na manchete. Todo mundo foi afetado. Todo mundo que teve um PlayStation, todo mundo que teve contato com essa porra, sofreu a revolução que a porra do Castlevania Symphony of the Night trouxe. Era uma parada completamente diferente. Ele deu uma renovada bizarra na série. E, como a gente já disse anteriormente, e eu já disse em alguns podcasts, mesmo sem ter participado do podcast Castlevania, Castlevania é uma série que se reinventa de tempos em tempos. Eles gostam de falar, vamos pensar fora da caixa, usando coisas da caixa dos outros um pouquinho? Vamos fazer isso. E eu acho que essa foi a primeira grande vez que Castlevania resolveu fazer isso. Symphony of the Night transformou a série em quebrou a linearidade da série pra trazer elementos de mundo aberto, elementos de RPG e enfiando o Scott no cu. Senhor Tengumaru. Senhor. Você lembra da sensação que você teve com o primeiro contato da Sinfonia da Noite e aquele meio vampiro lindo? Cara, foi interessante porque eu tinha acabado de ganhar o Nintendo 64. E aí eu fui na casa de um amigo e aí ele tava jogando Castlevania. E eu falei, nossa, foda-se Nintendo, eu quero isso na minha vida. Tipo, sim. E foi o que eu fiz, eu vendi o Nintendo 64 e comprei o PlayStation pra jogar. Viado, tu vendeu o Nintendo 64 por causa de Symphony of the Night? Sim, acho que sim. Tengu. Sim. Tengu, fala pra ele como é que você comprou o Final Fantasy VII, Tengu. Eu vendi o meu Super Nintendo. Esse é o Tengu. Caralho, maluco. Ele foi dando um foda-se pra Nintendo em vários dias. Sim. Eu vendi meu Super Nintendo porque eu queria um Final Fantasy VII original. Claro. Exatamente. Foda-se. Eu vou foda-se, pau no cu da Nintendo, vou vender o Super NES. É isso aí, cara. Pô, mas aí, Tengu, na boa, acho uma decisão muito sensata, porque imagina se você tivesse mantido o 64 e jogado Castlevania de 64. Sim. Nossa, imagina só, cara. Olha só. Aí cara, teria sido complicado. Porque no 64 teve dois Castlevania e nenhum conseguiu ser bom, cara. Amigo, Castlevania 64 maldade, foi a razão pela qual eu comprei um memory card de Nintendo 64. Caralho. E eu aluguei esse jogo pra zerar e eu achava muito maneiro. Eu achava muito irado. Aí depois de adulto eu falei, caralho, eu vou jogar aquele jogo muito irado da minha infância. E foi só dor. Aquele Drácula que parece o seu Madruga, né? Sim. É muita dor. Cara, o Castlevania 64 ele não foi sequer desenvolvido pela Konami de verdade. Ele foi desenvolvido pela Konami da segunda divisão, sabe? Era um outro ramo lá da empresa que pegou. Vamos fazer aqui. Great Konami. É, exatamente. Eu passei o Castlevania 64 porque eles lançaram primeiro. Eu sei que a gente vai falar do Symphony of the Night, mas isso. É bom a gente falar logo das coisas ruins pra depois ir no prato principal. O Castlevania 64, na verdade, os dois eles são um jogo só. Sim. Porque você tem o primeiro jogo, aí, pô, muito legal. O segundo, ele é meio que uma expansão. Porque quando você zera com o Lobo Man lá, tu ganha a habilidade de jogar com outros personagens, o que inclui os personagens do primeiro. E como o segundo é... Mas no primeiro você pode jogar com o cara, com a mulherzinha, com o Cavaleiro Man, que eu nem lembro dele direito. O Henry. Reinhardt é o Belmont falso. É o principal, né? Schneider, né? É, e um outro lá que eu não lembro. No outro jogo você só pode jogar com o Lobo Man. Todo mundo. Qual é o outro jogo? Zero se libera. É o... Legacy of Darkness, o segundo. Legacy of Darkness. Cara, é muito nome de jogo de 64 mesmo isso, né, cara? Legacy of Darkness. É, que era o Cornel. E aí era o Cavaleiro. Tinha o Cornel e o Cavaleiro Man, e você desbloqueava os outros bonecos, se não me engano. Bom, mas enfim, vamos falar de coisa boa então, né, gente? Vamos falar de coisa boa? Sim. Vamos falar e o interessante, só pra completar a história, que eu na verdade, eu troquei o meu 64 pelo dono do PlayStation. Pelo dono? PlayStation? É, tipo, como dono, não pelo dono, calma. Como dono do PlayStation, pelo PlayStation dele. Tem gente que saiu de barato, né? E aí, cara, eu não lembro qual era exatamente a conjuntura tecnológica do meu lar na época. Mas eu joguei Castlevania e, por consequência, jogos de PlayStation 1 em preto e branco por muito tempo. Porque a minha TV só tinha PAL-M. E o PlayStation era NTSC. Então eu joguei Castlevania por muito tempo, só preto e branco. Junto com Resident Evil 1. Muita gente que eu conheço teve esse problema aí do PlayStation preto e branco. E aí os caras tinham que colocar um... A gente começou a sangrar, pera aí. Já volto. Ih, velho, ele tem esse problema. Ele viu um hentaizão ali. Não. Ele realmente tem esse problema com alguma frequência. E como tá tossindo muito, facilmente deve ter estourado o nariz dele. Muita gente... Isso é... Lamentável. Cara, 30 anos na cara. Muita gente jogou isso, teve esse problema do PlayStation, e aí o pessoal tinha que colocar um conversorzinho. Não sei se esse foi a solução que o Tengu colocou. O pessoal colocava um conversor que parecia aquelas garrinhas do Super Nintendo na entrada de áudio e vídeo do PlayStation, e aí ligava as garrinhas do conversor no parafusinho da televisão ainda na época. Um RF, você disse? O RF, eu tô querendo lembrar o nome. Eu fiz isso no Mega Drive, que o meu era Genesis. Isso. Por muito tempo. Isso. E aí, cara, isso é uma história muito triste, cara. É, hoje em dia, o paralelo disso é a galera que, depois de juntar muito dinheiro, etc., consegue, por exemplo, comprar um PlayStation 4 ou um PlayStation 3 e liga numa TV daquelas flat de 29 polegadas, aquelas de tubo ainda, e aí fica aquela porosa. Uhum. Nessa época, o paralelo disso era o Play 4, o Play 1 fica em preto e branco. Exatamente. o Symphony of the Night nasce num contexto em que jogos de ação e aventura eram jogos de ação e aventura. É. E os jogos de RPG eram jogos de RPG. E ele chega juntando essas duas coisas, né? Chega... E jogo de side-scroller era... não era um gênero tão popular. É, desculpa, eu tá falando meio nasalado, é que meu nariz tá tapado com... Explodiu, né? Mas o gênero side-scrolling já não era mais tão popular. E a própria série Castlevania sofria um pouquinho, porque ninguém mais ouvia muito falar nela, né? O último Castlevania tinha sido 2 anos antes, o Drácula X, que é o de PC Engine, não é? Não teve aquele Bloodlines de PlayStation 1 ou esse foi depois? O Bloodlines é o de Mega Drive. É o de Mega Drive. Tem um de PlayStation 1 também, um outro, que é tradicionalzão. O Chronicles, que ele é o... É, aqueles de MSX, né? Isso, é tipo um remake dos originais de MSX. Tem a arma da erva ainda. Mas que é posterior ao Symphony of the Night já. Ele saiu depois. É, o Chronicles ele sai pra PlayStation já em 2001. Sim. Ele era daquele X 68000, do Motorola 68000, que era um... Quer dizer, Motorola ou Sharp, eu não lembro, mas era Sharp, né? Mas era um computador antigo, assim. Era aí ele era mais... A mesma versão que saiu pro MSX. Acho que tinha as duas versões nele. É. E nessa tentativa de criar um jogo que misturasse elementos de ação e aventura e RPG, na verdade, na tentativa, segundo as palavras do próprio Mika, de criar um Zelda, eles geraram o gênero que todo mundo entendeu como sendo um Metroid com Castlevania misturado, né? É, porque a referência, eu acho que mais imediata, a despeito de toda a boa intenção de parecer Zelda, cara, é Metroid. Talvez não tem... porque seja um side-scrolling, né? É, porque é um side-scrolling com um mapa muito grande em que você precisa explorar muito e revisitar muito as áreas. Exatamente. E são características muito fortes de Metroid. É. Mas assim, na intenção dele de criar um Zelda, ele criou o gênero, né, Metroidvania. Numa época em que você tinha jogos como Resident Evil e o próprio Symphony, que estavam criando ali subgêneros ou gêneros novos, né? E com detalhe, né, um jogo 2D, a gente tá falando de um jogo que saiu em 97, esse já era o terceiro ano, 94, 5, já era o quarto ano, né, o PlayStation saiu em 94, Natal, final de ano, sei lá, no Japão, então já era o quarto ano do videogame, um videogame que sempre se posicionou como diferencial o 3D, a 2D deixa pra aqueles caras lá da SEGA, e eles insistiram num jogo 2D, né, e foi um jogo que levou 3 anos pra ser feito. Um jogo lindo, um jogo muito bem acabado, que utiliza o poder do PlayStation 3 para dar uma sensação de paralaxe sensacional. Que utiliza o PlayStation 1 para dar uma sensação de paralaxe foda. Você tem cenas, por exemplo, em que você tá logo no começo do jogo, que você tá com o Richter subindo a escada. Você tem uma Clock Tower lá no fundo que ela vai se movendo em 2 dimensões conforme você vai andando, em 3 dimensões, na verdade, né? Enquanto você sobe, ela se desloca pra direita com uma velocidade diferente e você vai vendo outros ângulos do relógio. Isso era uma coisa completamente nova pra mim. Eu não tava preparado pra esse tipo de anarquia paralaxe. Pô, moleque, isso é uma dessas. Isso sim, mas tem uma outra parada que é muito fodida também, que isso só entra mais à frente no jogo, que é a animação 3D do castelo surgindo. Você tem. Envelheceu mal isso, amigo. Porra, então, o jogo ser 2D é muito bom, porque se o jogo tivesse sido 3D, ninguém mais queria jogar ele hoje em dia. É, pois é. E como ele tá no ápice do estilo artístico dele, continua perfeito. Aliás, poucas coisas são mais bem animadas em 2D do que a marcha atlética do Alucard, né? Ah, sim. Sobretudo quando você vira de um lado pro outro, que ele dá aquele... Exatamente, e aquela capa maravilhosa. Exatamente. É. Porra, cara. O castelo, no começo, aquela CG, o Iga tá explica numa entrevista. Não é bem uma entrevista, né? Tem uma coisa chamada Dev Place, que é uma coisa da desenvolvedora, acho que é aquela Art Place, se não me engano. Não sei se o nome é esse, agora posso estar enganado. Eu acho que é da Double Fine, não Double é? Fine, da Double Fine, isso. A Display é a filiação de um dos caras que tá lá. A Double Fine tá lá com ele jogando o jogo e ele aponta pro CG e fala, isso aí não tem textura. E aí o cara fala, como assim não tem textura? Ele falou, cara, a gente tentou fazer esse negócio aí no finalzinho pra dar um tchan, fez, não tinha dinheiro nem tempo pra colocar textura, não colocou, lançou assim e tá assim até hoje. Aquele castelo no início. Aquele castelo no início ele parece feito de aço e puro aço. Pode ser. Ah, cara, mas também dá um desconto, pô. O jogo do início do PlayStation. O que eu falei aqui. Início não, 3 anos. Início não, é. Assim, início pra assim, gente, né? É, dá um desconto. Ele é da época do PlayStation, em que CG no PlayStation era uma coisa que envelheceu mal. Todo CG do PlayStation envelheceu mal. É, o CG tem esse problema de envelhecer. Coisa de 2 anos atrás já tá feio. É. PlayStation 2, CG de Final Fantasy X ainda é bonito. Não. Não. Pega o HD, fica borradaço, moleque. Fica muito esquisito ver hoje. Mas, o que eu ia falar é que, a despeito disso, assim, ele era um jogo que, do ponto de vista artístico, ele tinha muitas. Ele explorava muitas coisas, né? O lance do 3D podia não ser maneiro, mas pra gente, assim, que viu aquilo ali, sei lá, no início, aquilo era uma parada diferente, pelo menos pra mim. Eu lembro de ver e falar, caralho, que foda, que tela de game over, caralho, que tela, pô, irado, assim. O caveirão. Exatamente. Aquela tela de game over que eu vi tantas vezes. No domingo, que não foi ontem. Pô, dava um medinho até aquela, tipo, game over. É, aquela medinha na tela, assim, né? É. Era maneiro. E aquela porra de texto, vamos fazer festa enquanto ainda está cedo de noite. É. Uma coisa que ele fala sobre a arte do jogo é que quando ele foi começar a pesquisar pra tomar as orientações artísticas, né? Lembrando que o Igarashi, ele estreia em Castlevania nesse. Ele era o cara do Tokimeki Memorial, né? Até então. Tokimeki Memorial. Tokimeki Memorial é um outro jogo de PC Engine, que é da Konami, e que... Simulador de encontros. É um simulete. Bem japonês. Ele dirigia e escrevia Tokimeki Memorial. E foi lá que ele conheceu a esposa dele. Foi na equipe de Tokimeki Memorial. Ah, é? Caraca! Sim. Maravilhoso isso, hein? Fantástico isso. O Igarashi, no fim das contas, ele é um daqueles... Poderia ser um daqueles escritores daquelas revistas, tipo, Sônia. Que tem livros da Júlia. Júlia. Amor de pirata. Amor de pirata. Estilo caralho. E aí, ele foi procurar estilos artísticos, né? E entrava em lojas de mangá. Eu não sei se tem um termo pra isso. Uma comic shop japonesa. E ia lá lendo mangás, etc. E olhava de tudo. Olhava shonen, shoujo, josei. E ele, folheando lá aqueles joseis, ele pegou um mangá ou alguma coisa que a Ayami Kojima desenhou. E olhou e falou: cara, é isso. Tipo, isso aqui é meio gótico. Dá pra caber vampiros aqui. Os caras não são parrudos, bombados pra caramba, que é o que eu não quero mais fazer. Isso aqui combinaria com flores e taças de vinho e castelos à noite. E é isso que eu quero. E aí ficou aquilo na cabeça. E conseguiu trazer a Ayami Kojima pra fazer a arte do jogo. E ela ficou mais tempo que ele até, né? Em Castlevania depois. Ela ficou um bom tempo. Ela ficou até 2010, por aí. Eu ia até falar isso, cara. Esse jogo, ele é muito foda porque ele marca o convite de muitas pessoas novas à série, né? É o Koji Igarashi, essa mulher que faz a arte, e a música. A mulher do Bisson, como é que é? A Michiru. Michiru Yamane. Michiru Yamane. Vale lembrar que a Michiru Yamane já tinha feito a trilha sonora do Castlevania Bloodlines do Mega Drive. Ah, é? Então não é o primeiro Castlevania dela. Ah, inclusive aquela vozinha que canta. É a irmã da Michiru Yamane. Caralho. Olha só, se eu não sabia. Falaremos sobre isso, mas falando sobre trilha sonora, um trabalho excelente, exemplar, lindo, maravilhoso, 99,9 perfeição, com exceção da música dos créditos. Caralho, moleque. Kennedy. Ah, pode ser. Eu sou o vento. Mas são todos os finais que tocam o Kennedy ou é só o final ruim? Eu não lembro agora. Moleque, eu também não lembro. Não, tudo, cara. Se tocou o trânsito, aquilo toca. Mas toca a porra de um saxofone erótico. saxofone erótico são bons também. Mas o que tá acontecendo? Um outro detalhe sobre a arte é que existe uma forma de você fazer game design de modo geral. Na verdade, não sei se é só pra jogo, mas se aplica também. Que é uma tática chamada gray boxing. Fundamentalmente, o pessoal pega um papel quadriculado e aí desenha o cenário, como é que vai ser, só com retângulos e tudo mais, e depois vai ajustando isso com arte e melhores detalhes. Isso é uma coisa que o cara que faz o level design faz, de modo geral. E depois ele coloca detalhes artísticos em cima disso, e aí é o que o pessoal geralmente chama de level planning. Tem uns nomes mais elaborados, né? Cara, você falou de papel quadriculado, eu pensei logo, pô, o maluco desenhou um mapa do castelo. Com certeza. Mais fácil. Né? É isso aí, é exatamente isso. E aí você fazendo esse tipo de arte, né, esse planejamento, depois você vai colocar a arte por cima, etc. Mas o cara que fez isso no jogo, e agora eu não sei exatamente quem foi, ele fez como o Mamute exatamente preview, ele fez o mapa todo. Ele fez o mapa genericão. E aí pensou, ó, eu pensei numa coisa mais ou menos assim. Fez tipo um mapa de RPG lá, um continente, que era um castelo. E eu pensei numa coisa mais ou menos assim. E como a equipe tinha sempre girando entre torno de 7 e 10 pessoas, nunca passava disso ao longo dos 3 anos, 3 programadores e o resto de designers e artistas, muita gente, a galera chegava lá e pegava assim, agora eu vou fazer um cômodo do design. E aí nesse um cômodo do design, todo mundo deu um pitaco. Então todo mundo colocou um obstáculozinho a mais, etc. E é incrível você pensar nisso, porque no fim das contas, 7 pessoas, 10 pessoas foram colocando a mão nesse negócio, num mapa que funciona de cabeça pra cima e cabeça pra baixo, cara. Foi um puta de um level design você fazer um jogo todo de novo com um mapa de cabeça pra baixo. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas eu acho que eles fizeram todo o jogo e depois falaram, pô, agora vamos fazer um level design em cima desse mapa de cabeça pra baixo. Eles não pensaram nisso ao mesmo tempo. Ah, com certeza, depois. Com certeza. Mas você vê, mas o trabalho artístico, né, a finalização artística. Mas isso é uma decisão que você não pode tomar, tipo, faltando um ano pra terminar o jogo. O jogo levou 3 anos pra ser desenvolvido. Sim. O jogo começou a ser desenvolvido em 94. Em 96 eles mostraram na Tokyo Game Show aquela primeira parte, que é o Richter contra o Drácula. Inclusive, provavelmente foi ali que a Konami tomou gosto dessa coisa de fazer você achar que vai jogar com o protagonista de sempre e colocar um outro depois. Só que com só que com Castlevania deu certo e com Metal Gear não. E inclusive o Igarashi até fala, não, isso aí foi bom em termos de marketing, né, porque as pessoas viram o Richter e todo mundo sabe quem ele é. Mas eu senti que eu tava traindo um pouco os fãs, porque depois eles não iam jogar com o Richter a princípio mais do jogo. Ah, mas a gente saiu no lucro, né? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Até porque se fosse o Richter, o jogo ia ser Castlevania tradicional. É. Pois é. Aliás, a gente saiu em lucro nesse, e no Metal Gear eu defendo muito que a gente saiu no lucro também, porque Metal Gear Rising é o melhor da franquia. E não teria existido se não fosse Metal Gear 2. Metal Gear Solid. Se não fosse Metal Gear Solid 2, a gente não teria Raiden, e então... Salve pro Metal Gear 2. A gente não teria duas coisas. Metal Gear 2 não tá aqui hoje. Isso. Primeiro, a gente não teria Metal Gear Rising corta. E a gente não teria esse jogo por R$5 hoje. E outro detalhe: você não teria um game designer japonês furioso pensando, vocês odiaram meu ninja no segundo jogo, e agora eu vou fazer vocês amá-lo com esse quarto jogo. Vocês vão se coçar por não jogar com ele. Vocês nunca mais vão falar assim do meu anjo. E aí fez o Raiden. Então, acho que é basicamente isso. Foi tipo, foi o prato de vingança mais frio, sim, assim, né, cara? Mais frio. Foi muito bom, sim, cara. Foi sim, muito o bom. Cara tirou o feijão da caixa de sorvete, botou no seu prato e falou, come de... Melhor analogia. Mas é isso. GG, você lembra da sensação que você teve quando você pegou pela primeira vez o contato com essa coisa completamente nova que foi a Sinfonia da Noite? Eu lembro vagamente, porque eu tive um vislumbre com meu tio jogando no Super Nintendo. Porém, tipo, aqui na vizinhança a gente tinha aquele costume de ficar emprestando videogames pros outros, sabe? Uhum. Então, um belo dia eu entrei na sala aqui de casa e tinha um Saturn lá na sala. Ok, vamos jogar isso aqui, né? Vamos ver o que é. Aí eu tive contato com Resident Evil, né? Eu joguei, sei lá, Virtua Fighter, joguei Thunder Force, joguei um monte de jogo legal. Joguei também Guerras Mágicas, joguei um monte de coisa que tinha no Saturn. Muita coisa. Você jogou um dia muito feliz, isso que você jogou. Não, foi tipo, foi muitas semanas que ficou esse Saturn aqui. Ah, cara, que semanas maravilhosas. Sim, foram maravilhosas. Aí eu conheci o Castlevania, né, que era muito diferente daquele que eu tinha visto no Super Nintendo. Ah, e no Mega Drive também, né, eu tinha visto meu tio jogar o Bloodlines. E eu achei bem estranho. Ele é mais difícil no Saturn do que na versão de PlayStation, mas a versão de PlayStation eu só joguei tipo anos depois. Uhum. Peraí, mas ele é mais difícil. Você realmente acha ele mais difícil ou você ficou mais velha e aí o de Saturno se tornou mais difícil? Porque você era mais nova. Eu senti que ele é mais difícil. Eu senti que ele é mais difícil. Tipo, depois de mais velha, comparando os dois, né? Testando os dois um após o outro, né? Em através de certas ilegalidades que não convém falar aqui. Testando os dois, assim, um atrás do outro, eu vi que realmente a versão de Saturn, por algum motivo, ela é mais difícil. E tem a Maria também, né? Ela é mais complicadinha também, né? Você não tem um acesso fácil ao mapa. A Maria vira o modo easy do jogo. Hora de entrar. A gente tá falando de Bloodlines? Não. Sempre no Nocturne in the Moonlight. Mas enfim, pode falando aí. Mas foi isso, a sensação que eu tive foi um pouco estranha, porque eu já tinha visto meu tio jogar antes, né, na versão de Super Nintendo, o Draclex, e o Bloodlines do Mega Drive. Eu tinha visto ele jogar antes, mas eu não tinha jogado. E aí depois eu joguei o Saturn, o Nocturne in the Moonlight. Depois de muito tempo eu joguei o Super Castlevania 4. Então foi tipo, foi aquelas transições que tipo, ah, isso aqui leva o nome Castlevania, mas é uma coisa de, muito diferente uma da outra, sabe? Eu era assim, pirralha, assim, eu não sabia definir muito bem as coisas. Mas foi uma sensação estranha, porém, muito colorido, divertido. E eu curtia, mesmo sem entender porra nenhuma, porque tava tudo em japonês também. Nossa, eu jogou a versão em japonês. É. Ah, mas padrão, é o certo. Mas Quem fala? Fala você, Mamute. Ok. Gegé. Eu. É engraçado você ter falado isso, porque eu passei por uma parada parecida, que foi quando eu joguei o Symphony of the Night. Eu já tinha naturalmente visto coisas de Castlevania, até porque meus irmãos na época, quando a gente, assim, as coisas dos emuladores começaram a aparecer, a gente tinha emulador de Nintendinho lá em casa e eu joguei Castlevania alguma hora. Já tinha jogado também o Bloodlines e tal, mas eu não associei uma coisa com a outra. Quando eu joguei o jogo a primeira vez, foi tipo assim, ah, maneiro, isso é Castlevania. E é muito foda, porque, tipo, depois, o Symphony of the Night, como a gente já falou, ele meio que marcou, ele marcou uma mudança definitiva no game design de Castlevania por uns anos. Sim. Né? Depois tudo virou Metroidvania. Sim. E aí eu fiquei com essa parada, assim, pô, Castlevania é isso aqui. E aí, naturalmente, a experiência foi excelente, né? Porque o jogo é bom pra caralho, eu gostei desde o início. Sim. E é muito foda, assim, como o jogo, mesmo pra alguém que... Ele tem essa parada, ele causa um estranhamento, mas ele deixa claro o que ele é, né? Isso é, pô, um grande mérito. Sim, você pega muito fácil os controles, apesar de estranhar, né? Eu lembro que eu morri no Drácula, eu acho que isso é normal pra uma criança de, sei lá, 8, 9 anos. No começo? A primeira luta do jogo? Mas aí depois eu achei que tinha morrido e entrou uma menininha e... Ah, ok. Eita! O quê? O que aconteceu, né? Aí ela me deixou invencível e eu, por algum milagre, venci. Aí eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Tá, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas sei que tá muito legal, vou continuar, né? Os atributos do Alucard depois são definidos pelo seu desempenho nessa primeira luta. Sim. O Igarashi explica que isso acontece porque ele queria que os jogadores vissem algum propósito em se esforçar pra derrotar o Drácula, já que você não tem como perder. Que coisa boluda, aquela cara. Luta. Sim, pô, game design supremo. Como assim os atributos do Alucard? Eu não entendi. O Alucard tem força. Ah, tem os stats sim, lá, né? Sim. Os stats, né? Ah, tá. Então você ganha, você tem um baseline dos atributos, tipo força 8, que começa, sei lá. Mais se você apanha pra caralho, a única coisa que você tem é luck. Conhecia. Então, luck dele eu já vim mudar mesmo. Eu não lembro quais são. Mudam. Depende do tempo e depende de quanto dano você tomou. Se você não tomar dano nenhum e derrotar ele em menos de um minuto e finalizar ele com a cruz, você ganha os stats absurdos, assim. Se você, tipo, entre aspas, morre, e aí? Não, aí é só luck que aumenta. A sorte aumenta, mas o handicap é o seguinte: se você não tem esse desempenho tão bom contra o Drácula, eles programaram pra entender que você não é um jogador speedrunner e dão itens de cura, muda coisas no jogo, não é só, tipo, os atributos. Os atributos é a coisa que você sente de cara, assim. Pô, esse cara é muito bom, cara. Igarashi. Esperemos, né, que, né? O demo não tava muito Coca-Cola, não. Mas dá pra. Assim, o Nioh também, o primeiro demo era horroroso e o jogo saiu bom pra caramba. Isso acontece, é da vida. O jogo, ele é uma continuação direta com o Rondo of Blood. E você começa o jogo na última batalha do Rondo of Blood, jogando com o personagem do Rondo of Blood. Isso é maneiro demais, cara. Um capítulo que tem o nome do outro jogo, né? Eranzas. É o puro crime da dissonância do narrativo, né, cara? Muito crocante, né, cara? É o recheio supremo. Não, mas é muito foda mesmo essa preocupaçãozinha com lore que não era uma coisa super desenvolvida na época ainda, tipo em Castlevania, pelo menos. Não dentro do jogo, pelo menos. Exato, exato, não dentro do jogo, tipo, ok, que Rondo... tinha texto. O Rondo of Blood... O próprio Rondo of Blood tinha poucas, tinha algumas cutscenes e sim, tal, mas a história era muito rasa. Sim, e tipo, não, e aí você começa a descer as coisas, né? Uhum. Depois disso, poucos jogos fizeram referência a Castlevania do passado, né? Eu acho que só pegar o Area of Sorrow e o Dawn of Sorrow, que, tipo, mencionam diretamente, e o Portrait of Ruin, que faz menção ao maluquinho do Bloodlines lá. Sim. Mas, no geral, o Castlevania é muito isolado. Não, do Just também cita os do passado. Porque o Just é filho do... É neto do Simon. Acho. Mas aí que tá. Acho que de modo geral, o Round of Blood, o Bloodlines e o Symphony of the Night é que compõem meio que essa sequência, né? De, a trilogia da transição. É, uma trilogiazinha nesse sentido. Eu acho que os outros, do Castlevania 1 pro 2, se não tem nada, pelo contrário, né? E tem ódio só. Do 2 pro 3 toma redençãozinha, mas acho que é isso, né? Okay. Uma coisa que a gente presta atenção no Symphony of the Night é que o peso da narrativa se torna maior. Ele é um jogo que tem... Pra começar, o jogo já começa com um textão. Ah, lutou lá com o Richter contra o Drácula, derrotou o Drácula. What is a man? Sabe que... Cara, isso é maneiro demais. Aquela tela preta, né? O Tengu jogou em japonês, a GG jogou. Aquela tela preta que vai passando aquelas informações, ela tem uma narração em japonês. Sim, narrada. Sim, sim, sim. Ah, é narrada? Maneiro. Isso, isso foi gravado em inglês. Só não usaram. Só não usaram. Deve ter sido bem horroroso. Inclusive, por muitos anos, eu fui taxada de louca, porque eu falo com os meus amiguinhos na escola, tipo, não, mas tem uma narração aqui, ninguém acreditava em mim, Será maluco, porque a GG uma vez implicou com a galera aqui que o Star Fox 64 tinha uma dublagem, não é uma coisa assim? E aí o Ninja Inimigo, Estrela da Eternidade, eles passaram a infância e a adolescência inteira jogando Star Fox 64 e não é possível, não tem. E ela falou, mas eu joguei. E aí a gente descobriu que ela jogou o europeu e eles jogaram o americano. Todos estavam certos. Falei. Não, eu queria falar que foi justamente nesse textinho em japonês, o Symphony, que eu descobri que o Trevor chamava Ralph. Ralph se deu um monte, né? No... Caralho, maluco, mó boladão. O nome dele é Ralph. Ralph. Isso é craque! É brasileiro, não desiste nunca. Ralph é o nome de brasileiro mesmo, rei do gado. Ralph se deu o mundo. Mas olha que legal. Você começa o Symphony of the Night terminando o Round of Blood, aí rola um textão que explica mais ou menos a história, que você é o meio... é o filho do Drácula, meio vampiro, whatever, que tá lá bolado, que acordou. Aí mostra você com aquela cutscene clássica dele correndo na floresta, correndo, vai lá e dá aquele pulo no castelo, fechando a porta, subindo o troço. Ele corre muito rápido, ele passa correndo e a coruja tá lá, tipo assim, cara, tô voando muito. Aí o Alucard fala... Ah, você é uma trouxa, que eu tô correndo ainda mais, piranha. Ele... Se fosse no dia de hoje, ele ainda ia correr com aquele efeito sonoro. Cara, esse jogo é bem trabalhado em termos de arte, etc. Que as árvores do primeiro plano, quando você tá correndo, pode crer. Elas têm, às vezes, tem uma cigarra, tem uma. Tem três bichos. Tem aquele besouro Hércules, né? Japonês. Aquele que é o Kabuto. Aqueles dois besouros japoneses que são. É, o Kabuto e o Kuaga. Isso, o Kuaga e um Kabuto. Tá. E tem uma cigarra. Tem uma joaninha também. Tem uma joaninha, tem umas coisas dessas, assim. Caralho. É bem maneiro, cara. É um esmero muito filho da puta, né? É um esmero muito filho da puta. Pois é, outro dia, quando o PH tava jogando, o PH, quem é PH? Um amigo meu tava jogando. Alguém comentou assim, pô, então, se você ficar na sala tal, tem um lance de umas gaivotas. Ah, a gaivota vem, aí você fica saindo e entrando da sala, aí tem uma historinha da gaivota. Eu falei, como assim tem historinha da gaivota? Aí você vai vendo mesmo. A gaivota vai, bota ovo, aí você sai da tela e... Caralho, fica isso é muito maneiro, cara. Você viu o PH jogando? Eu também vi. Eu vi esse PH jogando aí. Ele ficou, tipo, muito, muito agraciado, assim. É. Com o ciclo da vida na frente dele. Olha aí, hein? Ah, também tem a salinha do confessionário, né? Sim! Sim, é muito foda. Foi a primeira vez que eu pirei forte nesse jogo na locadora. Tipo, eu tava gastando horas de trabalho para jogá-lo. Ele vai e senta lá com... Aí parece o padre do mal verde que solta lanças em você. Moleque, é vacilo, cara. Isso me causou traumas. Mas é mó assustador. Tipo, você vê o fantasminha do padre chegando mó de boa e tal. Ele fecha a cortininha, É tipo, plá, tipo espadas gigantes. E você é, senta. Pra caralho. Aí você senta na cadeira do padre e vem uma mulherzinha chorando. E tipo, senta na cadeira e tipo, e é isso. Só acontece. Aí a primeira vez que você faz isso com a menininha, ela deixa uma taça de vinho pra você que enche 10 de life. Verdade, verdade. Uma taça de vinho que é tipo grandes merdas, né? É. Aí tem a chance. Aí tem a chance de ver a mulher do mal também, que é só um espadão pra frente que é fácil de desviar. É. Só pra mandar um abraço pro Silver, que ele tava lá no streaming com a gente, no Discord, e ele falou assim, cara, fica nessa sala e fica olhando aquela gaivota, aquele pássaro lá. Ele ia, o pássaro vinha, fazia um ninho. Aí eu saía, entrava de novo, aí no ninho ele tava chocando um ovo. Aí eu saía, entrava, aí tinham dois filhotinhos. Eu, caraca, dois filhotinhos! Aí vai, aí voltava, os filhotinhos estavam crescendo. Aí vai, voltava, os filhotinhos cresceram embora e acabou, não tinha mais bicho. É, você consegue ver o ciclo de vida dos filhotes lá, né, nessa parte. E são detalhezinhos que você tem no jogo em vários pontos. E isso dá uma experiência muito legal. E tem vários outros que foram tirados, né, por falta de tempo. Por exemplo, ia ter o quarto do Alucard. Assim, você tá no castelo do pai dele, né? Tipo, ele morava lá. É. Então, assim, ia ter um quarto dele lá e você ia poder decorar o quarto. Ia ter um personagem chamado Carpinteiro Esqueleto. Que você ia poder chegar lá e falar: e aí, ô esqueleto, agora eu quero, sei lá, o pôster do Ghost in the Shell aqui no meu quarto. Mas o tempo tiraram. O meme do Alucard e o Taquinho. Isso. E até também, outra coisa que tiraram no jogo também foi um sistema de moralidade. Que ia ter, você ia poder tomar algumas decisões durante a história. Já ouvi sobre isso também. Eles falaram isso numa entrevista pra alguma revista japonesa. Se me falha a memória. Alguém me pediu pra traduzir isso e eu traduzi, por isso que eu lembro. E aí, tinha um sistema de você ter poderes das moralidades, final diferente e tal. E tipo, não, ficou muito complicado, vamos tirar isso. Mas você vê o tanto de coisa. Isso é muito louco, né, cara? Em questão de programação, assim, pro que era na época, eu acho que ficaria bastante complicado mesmo, né? Mas eles colocaram de uma maneira mais sutil, né? Que é tipo, ah, ou você mata o Richter ou você salva ele, né? Também, entre aspas, é uma escolha moral sua, né? É, quando você sabe que dá pra fazer isso, né? Porque no caso, só conversar com a mina. Você tem que pedir o óculos pra Maria lá. Na verdade, ela você tem que achar ela. Porque o que acontece? O que torna Symphony of the Night um jogo muito difícil de você, sem ajuda nenhuma, conseguir zerar? Você tá num castelo, que é um puta de um castelo gigante pra caralho. É um mapa muito grande que você pode ir e voltar e você tem liberdade pra ir pra vários lugares. Uhum. E quando você já tem os poderes que liberam todas as portas e todas as saídas, etc., fica realmente um mundo onde você pode ir em vários lugares. E em um determinado ponto, tem uma filha da puta que te dá um item e fala assim: olha só, no boss final, se você usar esse óculos aí, tu vai ver que o cara tá sendo controlado. Se você não passar nesse cantinho do castelo e falar com a mulher, tu vai ver o final escroto. E o Castlevania, ele é cheio disso. Se você não estiver no lugar certo ali, quando você passar pelo momento tal, você escorregou na casca de banana e se fudeu. Basicamente. Mas olha só, a coisa de você ver o final ruim, que é um final fraco, e de você nunca saber que o Richter, na verdade, estava possuído e que ele não é o vilão da história, tem um detalhe que ficou oculto aí. No começo do jogo, você começa com o Alucard totalmente equipado, totalmente senhor Lorde das Trevas, com equipamentos muito bons. Que é um recurso que, nessa época, eu não consigo lembrar que nenhum outro jogo que fizesse, mas que depois, por exemplo, qualquer God of War é assim, você começa tirando um. O Kratos começa o senhor do inferno, aí o primeiro vilão, toma, me dá os equipamentos aqui, que seu otário, eu roubei as armas dos garotos do Caverna do Dragão, e vai embora. E aí você fica fraco. Lápis, só pra mencionar, assim, tudo bem, não tinha muito jogo, mas o próprio Metroid, né, ele fazia já isso. Ah, né? Sim, o Metroid já tinha essa parada. E aí, uma exceção de qualquer forma. O Shinigami, né, a morte no começo do jogo, rouba seus equipamentos. É, inclusive, a versão original da dublagem americana, quando o Alucard perde os equipamentos, ele gritava um "No!" Só que aí o Igarashi... É meu! Não leve! O Igarashi ouviu aquilo e falou: cara, não fala inglês, mas isso não tá bem, tipo, um imbecil chorão? A gente não pode colocar uma outra coisa aí? E aí os caras falaram: bota um what? Aí ficou, what? Pô, ia ser irado se alguém falasse assim: por que que ele não grita? What am I fighting for? What am I fighting for? E como a morte leva seus equipamentos, se você chegar lá no final e não consegue descobrir que o Richter tá possuído, você não recupera aqueles equipamentos. Então isso era pra ser, de certa forma, uma pra cair uma ficha na sua cabeça e pensar: pô, peraí, cadê minha espada fodona que eu tinha no começo? Também, nunca peguei, tipo. Cadê a Lucar Sword? Então, cadê a Lucar Armor? Tem coisa que eu não fiz aqui, então vou continuar vasculhando mais esse castelo até encontrar, entendeu? E o mais importante, cadê a Lucar Shield pra eu poder fazer aquele esquema do Shield Rod e matar todo mundo muito fácil? Isso. Cara, isso aí é muito bom. Mas esse jogo, ele tem uma parada que é muito foda mesmo, assim, porque ele... A diferença do que o Ninja Amigo falou, que o jogo tem muita oportunidade pra você ir pra outros cantos, isso na verdade só aparece depois que você libera certos poderes, porque até você pegar, sabe, o pulo duplo, essas coisas assim, o jogo, ele é muito, muito reto, porque você não pode ir pra vários lugares. Mamute, só pra falar, só pra combater um pouquinho isso que você falou do jogo ser reto. O jogo, ele faz você dar de cara com a parede, com portas que você não consegue abrir várias vezes. É, só que você vai liberando poderes que te permitem atravessar novas áreas. E você exatamente. Tem que ter mapeado aonde você tem que voltar. Que agora sim. Você tem aquele poder e pode fazer. O jogo não fala assim, ah, agora você vira névoa e pode passar pela grade. Não, ele fala, agora você vira névoa. Você fala, caralho, viado. Tem uma parte da grade lá que eu não conseguia passar. É, porra. Mas assim. Ele é um jogo que ele te dá, tipo, a faca e o queijo. Você deduz o que fazer com esses dois. Isso. É, exatamente. Mas o que eu ia falar é que você só ganha, na verdade, essa chance mais pro final. E melhor, assim, um pouco mais pra metade do jogo. E aí, o que é maneiro é que quando isso acontece, cara, você tem um castelo muito grande pra explorar. Uma porrada de sala por lugar que você já passou, que você nem sabe que existe. Então é uma questão de você sair pulando pelos cantos, virando coisa. Quebrando parede pra tudo que é lado. Quebrando parede, cara. Exatamente, pra você descobrir sala. E aí você vai descobrir essas paradas maneiras, assim. Isso que é muito foda do jogo. Ele não te fala em momento algum, ó, você pode quebrar a parede. Mas aí, alguma hora, tu tipo, tá lá, dá uma porrada no inimigo que tá perto da parede, acha que tu fala, você tem um insight disso de quebrar a parede no comecinho, né? No prólogo, sim. Quando você tem lá o... Com o Richter, você pode acionar o switch lá. Tá um pouco escondido, sim. Né? Mas se você for maluco e ficar, sei lá... treinando nos controles pra ver que tudo que o Richter faz, você eventualmente descobre que aquela parede quebra, vai descer um tipo, uma rampa e você sobe. Golpes do Andy Bogart que o Richter tem. E também tem aquela pedra, aquela caverninha, mini caverninha no começo do jogo, que tem um monte de mermões que você quebra e tem tipo uma mini caverninha só pra você saber, ah, dá pra você quebrar. Não, aí, aliás, cara, essa sala, não tem uma sala secreta nela que só abre de vez em caralhada, assim, tem uma sim. Chance de um relógio. Bom. É, não, é nessa sala mesmo. Essa sala do Merman mesmo. É, tem uma sala, tipo, sei lá, no canto esquerdo inferior. Isso. E só abre de quando? É. Tem alguma é pra chegar na parte bizarra. Do poço, né? É alguma condição bizarra que ela abre, tipo, e você entra na sala. É. Uhum. Acho que tem a ver com o dia mesmo, não era? Talvez, eu não lembro agora. Eu achei que era alguma coisa do dia. É. Eu fiz alguma vez e eu fiquei muito bobo, porque quando eu joguei esse jogo pela segunda vez, eu falei, cara, não é possível que tenha tanta coisa assim que eu não tinha visto, quando eu já tinha fechado o jogo completo já. E caralho, pô. O pior é que o jogo, ele, quando você termina, ele vira e fala assim, X% pra você. Aí você fala... Cara, isso é uma coisa que você fica boladíssimo. X%? Aí você, beleza, acha que fez coisa pra cara, assim, ele fala assim, 112%. Aí você, 112%? Toguro a parada? Que isso? Eu estou usando apenas 112% da minha força. Você vai. O jogo tem muita parada. E você, como um adolescente, pré-adolescente com muito tempo livre, você fala: agora eu vou deixar esse jogo consumir a minha jovem vida. Eu só jogava em horário de trabalho, então eu literalmente tratava isso como se fosse trabalho. Eu jogava nas minhas tardes, que, né, eu era piveta, não queria sair pra brincar, eu ficava jogando. É, eu também era essa pegada. Você não queria sair pra brincar, você queria brincar em casa. Tô certo. Eu queria brincar em casa. É. Na verdade, meus pais e meus avós não deixavam eu sair pra brincar na rua, porque eles realmente falavam pra eu não me misturar com a gentada da rua. Então, nossa! Okay. Era tipo isso, cara. Achava que a gente ia virar uma cracuda. Meu Deus. Então era questão de, sei lá, não me deixar, né, ir pro mau caminho, eu ficava em casa jogando. Meus amigos, Symphony of the Night, ele na minha vizinhança, foi um belo medidor de status genital virtual. Tipo, qual o tamanho da sua genitália virtual no Castlevania? Era o Symphony e o Donkey Kong. Era tipo, ah, você já fez 105% no Donkey Kong? Esse me pareceu, ah, já fiz 140% no Donkey Kong. Ah, mentira, só até 105. Não, eu fiz 140. Eu vou trazer a minha fita aqui pra você ver. E o Castlevania, ele durante muito tempo tempo foi essa medição. Mas eu lembro que o pessoal só foi... A gente só foi conseguir realmente debulhar por completo o jogo quando... Eu gosto muito dessa palavra, debulhar. Quando saiu a publicação do senhor Eric Araki, a Gamer's Book do jogo, em particular. Porque... Tinha aí... Maria na capa? Era Maria na capa, eu não lembro, mas... Acho que era o Lucario de Maria. Era os dois. Eram os dois. Crer. Eram os dois. Era uma época que já tinha internet, já tinha Game Facts, não tinha? Depende pra quem. Tinha. O jogo é de 97, né? Acho que o Game Facts clássico já existia, eu acho. Eu não tinha nem computador nessa época, então pra mim, tô fora, mas... Então você visitava o site do Lord Zohar. Meu Deus. Tá no ar ainda, se não me engano. Eu joguei esse jogo em 99, cara. E eu lembro que eu me deparei com isso. Falei, ah, beleza. Zerei o jogo, sei lá, matei o Richter lá com 75% do jogo. Falei, ah, tá feito. Mas aí, alguma hora, não sei porquê, cara, eu fiquei com esse lance de que eu devia ter mais coisa no jogo. E aí, acho que lá em casa a gente já tinha... Eu não usava internet, né? Porque quem usava eram os meus irmãos mais velhos, que eles não deixavam a gente usar. Mas eu acho que eu pedi pra alguém dar uma olhada, alguma coisa assim. E aí eu descobri que tinha muito mais coisa. Não foi nessa época que eu fui fazer tudo, mas assim, eu pelo menos brinquei, assim, jogar o jogo um pouquinho mais e tal. Mas precisava de internet. Se você... Ou de guia. Se você não tivesse isso, não era possível você jogar esse jogo completo. Você tinha que ter comunidade, não, né? No fim das contas. Tinha uma galera jogando com você. Foi só nessas, por exemplo, que você aprende, sei lá, aqui, ó. O familiar de espada tem um golpe. Sim, tipo, não, como pô, assim? Só isso. Uma dessas que você descobre que dá pra pegar o familiar de espada aqui. Tá com uma sala do caralho da sei lá onde. Aí tu fala, meu irmão, como é que tem uma espada? Eu tinha fadinha e o demônio, sabe? Quem mais tem essa? Pode crer. Esse familiar e o Alucard, eles iam ter um ataque especial que foi tirado também. Sim. Ia ser Darkness Edge. Ele, cada um ia falar uma frase de efeito e no final eles iam se juntar, iam virar um só e iam gritar. Chiné! Ia ter um do lobo também, não tinha ter um. Sem ser aquele que ele sai correndo carregado. Tem um. Ia ter um outro, se eu não me engano. Eu acho que sim. Meio que tirou muita coisa. Não, cara, pra ter uma ideia, o menu do jogo, ele era a versão de desenvolvimento, aquele menu azul e o Final Fantasy VII. Ele. O Igarashi falou, cara, esse ficou o primeiro menu que a gente fez, uma tela azul com letra de fonte de computador antigo, porque. Gothic, não sei o que lá. Não deu tempo. Porque ele falou. Ele falou, cara, é um jogo todo gótico, então como é que eu te dou um menu todo azul em degradê? Era pra ter colocado ali umas bordas, uns arabescos, alguma coisa assim, e não deu tempo. Ele ia acabar. Agora, eu queria a ajuda de vocês para entender um pouquinho uma coisa que sempre foi misteriosa em torno da minha infância e não tão clara agora na minha vida adulta. Como é que é? Palhaços são legais, cara. Então pronto, pode terminar. Sobe o Sonic. Qual a história de Symphony of the Night? Eu sei que ela segue direto do Rondo of Blood. Hitler matou o Drácula. A paz foi instaurada na Terra mais uma vez, pelo menos pelos próximos 100 anos. Pelo Mega Man. Só que em 4 anos o castelo volta. Isso. E do nada a gente tem o Alucard. De onde veio o Alucard? Ele tava dormindo. Ele aparece primeiro no 3, né? Uhum. O Castlevania 3, isso. A maldição do Drácula. Tem ele é um dos aliados do Trevor. Ele é tipo o Zero do Mega Man. É um tipo 2 anos. Zero não, o Proto Man. Ok. No Castlevania 3... No Castlevania 3 tem 3 caras que podem te ajudar: a Sifa, o próprio Grant e o Grant. Grant da Nasty. The Nasty. The Nasty. The Nasty. O Sifão. Grant Safadão. E o próprio Alucard. E nesse primeiro jogo já explica que o Alucard é um vampiro e que ele é filho do Drácula e tudo mais. Se você usa o Alucard pra enfrentar, ou pelo menos eu acho que é só se você usar o Alucard pra enfrentar, ele cai num sono profundo. E é o Drácula. Se você não levar ele volta a dormir. Volta a dormir já? Ele é meio Vincent, né? No Castlevania 3, se passa em 1476, eu acho. Peraí. Eu tô tentando lembrar esses números do outro episódio que a gente gravou sobre Castlevania. E aí ele fica, tipo, 300 anos dormindo. Ele fica meio que 300 anos dormindo e acorda na época do... O cabelo dele cresce pra caralho, porque ele parece o Humberto Martins no... Sim, é. Cresce e fica branco. Fica branco, né? Mas tem uma parada de que ele também acorda, porque o... os Belmonts, que seriam, né, os protetores da justiça e da terra, dos humanos e tudo mais, eles foram corrompidos, né? Tipo, o Belmont que estaria ali carregando o legado do clã, que era o Richter até então, desapareceu. E aí, porra, desapareceu e o castelo surgiu, vou investigar. Então ele levanta pra ir lá investigar por que que esse castelo surgiu e por que que não tem nenhum Belmont, né, na área encarregado disso daí. Então ele pegou o titular dele e programou o despertador assim: no caso do castelo aparecer e não ter nenhum rei Belmont pra lá, me acorda. Pô, isso, tocou o despertador e falou: eita porra. Foi bem isso aí. De repente ele acorda com o poder do mal renascendo. É, né? Ele sente o poder do chefe te acordando também. Isso. E o cabelo grande e o cabelo branco também. É, não aparou, né? É, não, assim, ele tinha uma entrada de careca, sabe qual é? Ele tinha o cabelo tinha, igual o Drácula. Ele era o Bela Lugosi, né? É o Bela Lugosi, sim. Verdade. É, tanto que ele fica super, super surpreso quando ele chega no Coliseu e fala: o quê? O Belmont falando que ele é o mestre do castelo? What the fuck is going on here? É, e aí ele fica super boladão. Ele já é nessa parte que ele enfrenta os companheiros também, não é? Não, é depois. Não, é do castelo invertido. Ah, tá. Aí ele enfrenta o combo de Minotauro e Lobisomem. Ah, é verdade. Mas vamos lá. Ele chega no castelo pra investigar. E enquanto ele tá no castelo, ele encontra a Morte, que fala assim: se fudeu, peguei todos os itens, beleza. Não, a Morte fala: ó, você tem uma chance pra cair fora agora, porque senão você tá fudido ao entrar aqui. Eu não sirvo você, eu sirvo seu pai. Pois é. É tipo empregado. Eu não sou seu empregado, sou empregado do seu pai. Exatamente. E aí, como o Alucard não quer ir embora, ele quer saber o que tá acontecendo, a Morte tira todo o equipamento dele. Não vai pelado. Seu pai que pagou essa merda, não foi você? É isso aí. Está no nome do seu pai. Pode me dar aqui, entrega. E eu sei que ele encontra a Maria no meio do castelo. A Maria também, que a Morte deixou passar de boas, porque foda-se. Cara, mas é a fucking Maria, cara. A Maria consegue se borrar, cara. Eu acho que se bobear, a Morte falou sim. Blood, né, cara? A Maria é roubada, cara. Ela não é uma criança, ela tá lá um mulherão da porra, ela, né? Ela já adolescente. Ela, tipo, ela tinha 12 no Round of Blood e agora ela tem, tipo, 16. Não, é muito engraçado. Pro japonês de 12 anos é tipo uma criança neném. Mas ela tinha 12. Ela tá uma mulherão da porra. Ela tinha 12 no Round, passaram 4 anos. É, cara, pode acontecer, né? Olha só, aquele Castlevania de Wii, aquele Judgment, que nossa, até. Deus, paga mesmo exorcizar esse podcast, pelo amor de Deus. É rápido. Ele tem alguma relação? Porque ele tem os mesmos. Na verdade, tem um Simon lá, né? Tem o Alucard, tem o Simon. Eles são de tempos diferentes. Mas aí o design fudido não deixa você reconhecer isso. Design fudido não. A arte é do Takeshi Obata, cara. Manda é ruim, cara. Olha aquela roupa. É tipo, o lance do Judgment é que tem um personagem que ele meio que manipula o tempo e espaço. Isso. É o Ion. E aí. O cara da ordem do Conde de Saint-Germain. E aí meio que as linhas temporais se cruzam, assim. Então, esse é o chaveco do jogo. Cara, na boa, o Judgment é tipo o Musou do Castlevania, né? Ligue o Juta. Eu acho que se fosse o Musou seria melhor ainda do que foi esse Judgment, cara. Esse Judgment é muito ruim, cara. Não, ele até que é gostosinho de jogar. O problema é só o Visu que faz. Não, cara, não. Ele é ruim. Cara, o problema é que você parece que tá jogando samba de Ami. É, tá ligado, cara. Maraca essa porra. Precisa ficar sacudindo os controles de Wii, assim. O jogo é muito ruim. O jogo é muito ruim. Entretanto, uma coisa que a gente, como eu até comentei com a GG, no podcast que a gente gravou sobre a música de Castlevania, se não me engano, que ele tem os melhores remixes de temas clássicos de Castlevania. Isso é muito desgraçado. Sim, cara, é muito injusto esse jogo ter uma trilha tão fodida, cara. Puta merda. Não, cara. Eu vou consertar esse jogo pra vocês rapidinho, tá? Opa! Reimaginem Castlevania Judgment pra, sei lá, PlayStation 4, desenvolvimento pela Arc System Works. Eita! Pronto. Toma seu novo jogo de luta de Castlevania aí. Talvez fosse melhor. Ou pela Platino, né? Platino pode ser. A Platino eu confio plenamente. Toma, pode levar tudo e fazer. É, eu confiava, mas aí está Fox Zero. Mas aí não precisa fazer dele. Sentem a mesma coisa no meu coração com esse jogo de Castlevania do que eu sinto com o Chrono Cross. Eu falo assim, cara, eu tinha que ter pego o dinheiro que eu gastei nesse jogo e gasto na trilha sonora desse jogo. Exato. Você é um herege. Mas esse podcast não é pra falar disso, entendeu? Não. Falaremos um dia sobre isso, A Maria fala pra ele assim: qual é? Tô procurando o Richter, que ele tá por aqui. Aí o Belmont fala: ah, então o viado tá escondido aqui. Beleza, então. Procurar. Até aquele momento sensacional. Tem um Belmont aqui? Aí ele pensa no Belmont de 8 bits. É maneiro. É muito bem. É assim, pode crer. Então tem um Belmont aqui. Uou. There is a Belmont in the castle. E basicamente a história dá uma parada, você não precisa desenvolver nada da história até o momento em que você encontra o Richter, que tá possuidão. Só que você não sabe que ele tá possuído. Ele fala: eu sou o Lorde do Castelo e sou fodão, vai se fuder. Isso mesmo. E aí você descobre que na verdade ele tava possuído, inverte castelo, e aí você fala: qual é, Drácula? Aí vem a minha pergunta: por que que o Drácula apareceu em menos de 100 anos, pra ser mais preciso? O Sheft matou um monte de gente e arrancou as almas pra chamar o Drácula de volta do inferno. O Sheft conseguiu fazer o ritual. Exatamente, volta ao diálogo inicial, cara. O Drácula fala: I was brought here by... Ah, não, mas isso é com o Richter, né? Mas vale pra tudo, cara. Tipo, a maldição do Drácula é a maldição que menos funciona na história das maldições. Que, tipo, ele nunca fica 100 anos sem voltar, cara. Nunca! Ou ele fica mais ou ele fica menos. Sempre tem algum filho da puta pra trazer ele antes, tá ligado? É porque são aproximadamente 100 anos, gente. É conta de engenheiro isso aí. Deu muita culpa. Assim, eu tenho uma leitura que, tipo, eu acho que essa maldição, tipo, seria ele 100 anos... acordar sozinho, voltar sozinho por algum milagre, não sei, mas entre esses 100 anos sempre tem algum filho da puta que faz algum ritual satânico pra trazer ele pra algum outro meio, né? Eu acho que tipo a Elizabeth Bathory no Bloodlines, é pra pagar pedágio, um monte pra de criança. O Drácula, ele sempre volta, e 100 anos é quando o poder do mal tá mais forte na Terra, tem uma porra assim. Não, de 100 anos é quando o castelo aparece na Terra. Isso. Mas tem uma parada... Acho que tá lá em Brasília agora o Palácio do Planalto, que tá lá, ele despertou aí, mano. Foi trazido aqui o mais engraçado que quiseram tirar de castelo. Aparece, vem da puta que pariu o castelo, e o Drácula tá dormindo no castelo, então o castelo aparece, é o Drácula. Não, o castelo, mas, cara, é a criatura do caos vinculado ao Drácula. Se o Drácula aparece, o castelo vem também. Isso, isso explica muito, muito legal no Art of Sorrow, você muito disso. Agora, mas, cara, o Drácula e o Alucard têm os melhores diálogos de todos os Castlevania, cara. Eu acho muito foda os diálogos que eles têm no final. O melhor tanto é o Coreza, mas... Não, tanto antes da batalha lá no final, quanto depois. Eu acho muito foda esses diálogos. Já, isso que você tá falando é muito verdade, mas assim, pra ser bastante honesto, isso só é bom mesmo. Se você pegar a versão japonesa, provavelmente, que é o voice acting é irado. Sim. E a versão japonesa, o Norio Akamoto já é o Drácula, já? Opa, com certeza. Demorou. Opa. Nesse, sim. Foi um pecado. Ou a versão do PSP, que é a versão que tem a redublagem, porque a versão só é muito imunda, cara, mas é muito assim, imunda. Mas você consegue... Tudo bem, O texto é bom, nem vem. Aquele final é foda. Os outros caras... Mas você consegue captar. Mesmo mesmo que a localização tenha ficado muito porca na versão original de PlayStation 1, ainda assim você consegue captar a essência do diálogo deles ali, sabe? Da humanidade, da mãe da Alucard, deles citando a Bíblia. Cara, é muito foda essas paradas. Mas assim, isso fica muito mais sentido, né? Tem muito mais trabalho de ator na versão de PSP. Tem mais silêncio na parada, tem a dublagem é mais bem feita. Então você pega melhor. A dublagem original é meio igual a gente edita o podcast. Corta todo o silêncio, tá todo mundo falando atropelado. É realmente, é verdade. Só fazendo um adendo que no japonês a voz do Alucard é o Okiai Ryutaro, que é o dublador do Zero do Mega Man. Sim. Entre várias outras coisas. É maneiraço, cara. É o homem que faz milhões de pontos em Super Robot Wars todos os anos. Pois é. E é um cara que sempre dá azar quando dublam ele pra inglês, né, cara? Porque é brincadeira. Não, até que o segundo dublador do Zero é bom, o Lucas alguma coisa. Ok. É o cara que depois ele refez o diálogo zoado e ficou bom. Ai, Méritos pra esse cara. Méritos pra esse cara. O Alucard, ele... Como é que funciona esse negócio de ele ser um meio vampiro, meio humano, né? Foda-se, ele é um vampiro, só que ele só fala que é meio. Ele nasceu de mãe humana, né? O Drácula, Drácula pegou uma mulher humana e tal, mas nunca. Eu acho que o jogo nunca explica exatamente, tipo, o que implica ele ser meio vampiro, se ele é realmente meio vampiro, tipo, se por isso ele tem menos poderes, mais poderes. Não, ele é tipo Blade. Todos os poderes e uma das fraquezas. O Drácula, ele se engraçou com a Lisa, né? Que é meio que uma encarnação da reencarnação da Elisabetta dele. Uhum. E. Ela não foi transformada em vampira, então ela teve o Alucard ainda como humana, então ele é meio vampiro, meio humano. Ele é um vampiro. É bem Blade mesmo. E a principal motivação do Alucard é vingar-se da mãe dele, pelo que o Drácula fez. Ele tá cagando pra humanidade. Ele quer trazer paz na alma da mãe. Não é vingar-se da mãe, é se vingar pela mãe. Isso. Ele não está com raiva da mãe. Mas ele isso que eu quis dizer. Mas ele também meio que prometeu pra mãe que, né, faria o... Eu não lembro exatamente a promessa, mas ele faz uma promessa pra mãe dele em referente à humanidade. Não é bem proteger a humanidade. É impedir que a humanidade atrapalhe eles sem matar os caras. Isso, exatamente. Porque em nenhum momento eu vejo ele com um discurso de salvar o mundo ou qualquer coisa. Eu vejo sempre ele com um discurso tipo, mamãe! Mamãe! Parada meio yoga. Não, porque a mãe foi queimada como bruxa e ela falou, não faz nada com eles. Eles não sabem o que você tá fazendo. Ela fala, pô, os humanos erram, cara. Eles são que nem criança, sabe? Isso não adianta você ficar dando esporro nos caras. Só faz o melhor pra eles não se fuderem, porque eles sofrem. É um diálogo maneiro que ela tem com ele. Ela fala, eles já têm um fardo enorme que é o de viver. Vocês não precisam fazer nada pra eles. E a Alucard só baixa a cabeça e chora. E é isso. Caralho, aí, enquanto a mãe dele torra. Essa merda. Ele já aí deu... É bom que esse momento você vê que é uma a alucinação da Sucubo. E o Alucard fica putíssimo. Ele fica 200% putaço, né, cara? Porra. É tipo, profanando a mãe dele. A memória da minha mãe. Exato, profanando mamãe. A mãe. Sim, não tem limite pra que a sua punição escrota vai ser, sua vagabunda. O Drácula fala isso pro Alucard, né, na batalha final. Ele fala, me fala, quais foram as últimas palavras da sua mãe? Ela fala, não odeio os humanos. Se você não pode viver com ele, então pelo menos não os machuque. Ele já tem muita dor, eles já são muito fodidos. Eles já sofrem demais, mas ela fala isso. E ele ainda fala assim, que ela amaria ele pra toda a eternidade. O Drácula. Cara, esse diálogo é muito foda, cara. Porque ele realmente, ele dá pra você ver que ele fica bolado, assim. Tipo, mano, que eu tô fazendo merda, né? Deixa eu voltar a dormir aqui. Deixa eu tentar de novo daqui a 100 anos. Essa é uma parada muito bem mandada desse jogo, porque aquilo que a gente falou, né? É o primeiro Castlevania que realmente tem um pouco mais de história. E não só a história do ponto de vista da lógica de Castlevania. Ele tem uma história dos personagens, assim. E tem esse lance, assim, pô, tem os dilemas do Drácula e coloca o lance da história dele como humano. É o primeiro que começa realmente a entrar um pouco mais, ou melhor, tirar o Drácula do papel de filho da puta do máximo. De vilão parnasiano, demônio do capeta. Não, e que poderia ser, porque na verdade o Drácula... O Drácula continua sendo a essência do mal, né? Ele continua sendo um mal muito foda e muito, muito filho da puta. Mas ele mostra por detrás que ainda tem elementos muito interessantes no personagem. Isso depois pavimenta todo um caminho pra Castlevania com história, né? Sim. História é maneira, sim. Isso é muito bem. Symphony of the Night foi o bastião da história foda em Castlevania. A gente tinha as historinhas dos manuais, a gente tinha uma história... aquele lance assim, já tinha coisa lá, por que não usar? Exatamente. Veio o Iga e meio que só costurou tudo, né? E tirou o que não valia muito a pena e foi traçando, né? Apesar de que depois disso ele tirou a Sônia e por isso eu tenho vontade de dar nele uma bifa até hoje, né? Eu também fico sentido, porém no final do... Não, a Sônia iria voltar em um que existiria pro Dreamcast, mas aí cancelaram o Castlevania de Dreamcast. O bizarro é que a gente só ia ter um desenvolvimento do Drácula de novo quando trocasse pro Lords of Shadow, né? Uhum. A gente nunca mais teve o lado do Drácula da história, por assim dizer. Se você quiser considerar o Lament of Innocence... Eu ia comentar dele agora, tem esse. Mas isso é só pra completar o que já tinha, né? Tipo, agora veja como ele ficou assim. Sim. Exatamente, mas tem, assim. O de 64 naturalmente não conta. E o Lost of Shadow também não conta muito, porque ele é reboot, né? Então. Sim. Ele é outra linha de temporal. Não, mas você pensa que todos os jogos da linha do Symphony of the Night e grandes dos jogos Castlevania de DS, que são tu. Caralho, sim. Eles têm uma história muito rica, eles têm muitos diálogos, ele tem profundidade dos personagens, eles têm envolvimento, tem motivação e tem todo um crescimento do protagonista e das motivações dele, e do Drácula e dos envolvimentos e do... Não, aí depende, porque o Drácula fica só de último chefão nessas mesmo. Acho que talvez o Portrait of Ruin tenha o lance dele ter o tag team com a morte. Caralho, cara, isso é bem foda. Isso é muito foda. De todos os Castlevanias, puta que pariu. Tá. melhor. Do tag team dele com a morte, ou então com a Shanoa, que ele fala um pouquinho mais e tal. Mas... Não, com a Shanoa eu acho muito engraçado, porque ele já chega dando uma cantada nela, tipo, aí, você tá aqui, você quer que eu te transforme também, pra você viver ao meu lado? Tipo, caralho, mano, acabei de... Tipo, eu acabei de acordar, eu preciso de comida, e eu preciso de comida. O último da linha do Symphony of the Night foi o Order of Ecclesia, não foi? Sim, o último é o último a ser lançado na nossa cronologia, vamos dizer assim. De certo modo, ele é o último Castlevania a ser lançado, porque eu tô querendo desconsiderar o Lords of Shadow pra sempre. Tem o Armory of Despair também, né? Mas esse não é história. Só tipo, é tipo Musou também, juntou. Ele é lero-lero. Ele é uma foda-se. E tem uns Castlevanias muito ruins no PlayStation 2 também, então não é por culpa do Lords of Shadow, não. Não, o Curse of Darkness eu gosto bastante dele. Ele tem seus problemas, mas eu gosto muito dele. O importante é que Symphony of the Night trouxe não só uma revolução na jogabilidade, não só reviveu uma franquia que não estava vivendo a sua melhor época nos 32 bits e 64, mas também como ele deu uma profundidade de história, trazendo até elementos de RPG que a gente falava, RPG naquela época eram jogos que tinham peso na história. Talvez fosse algo que eles pensaram quando eles colocaram elementos de RPG. Você tinha level no Symphony of the Night, você tinha atributo, você tinha equipamento, você derrotava os inimigos, você tinha chance deles droparem itens que eram bons pra você, então você podia ficar farmando, você podia chegar, esse item aqui tem uma, esse inimigo tem uma chance de dropar uma arma bolada. Dropa dois Crisai Green pra mim aí. Maldito. Mas o inimigo, isso você falou é muito verdade, cara, mas eu acho que ainda tem um outro elemento assim que a gente poderia ressaltar, que ele, na verdade, é um jogo muito foda, porque ele é um casamento muito feliz de tudo isso, né? Porque ele reinventou Castlevania de uma forma, ao mesmo tempo que ele mantém Castlevania sendo que Castlevania era. E ele tem esse grande mérito também, porque ele foi feito por uma equipe pequena. Tipo, a Konami já tava meio que nas últimas pra Castlevania, né? Tipo, ó, toma isso aqui de dinheiro e se fode aí. Fizeram com uma equipe pequena ali, com pouco tempo também. E, porra, olha o jogo que saiu, olha o jogo que conseguiram fazer, né? Com pouco orçamento e com equipe relativamente pequena, sabe? Exatamente. E é isso que é foda. Eles pavimentaram de novo, né, o caminho pra todos os Castlevanias que vieram, assim, pelos próximos 10 anos. É muito louco isso. E a coisa que eu acho mais incrível, ele é um jogo que tem muitos elementos de RPG, mas ele manteve a necessidade de você ser um bom jogador de joguinho de ação, de side-scrolling. Pois é, aquele novinho que eu tava vendo jogar, tava se fudendo no primeiro chefe do jogo, vê só. Lascou, né? Tem uma série assim, de... Tem um problema nele que assim que você grinda um certo nível, fica fácil pra caralho tudo. É a sina de todo RPG. É muito fácil você grindar no RPG e aí o desafio ir sumindo. Isso. Mas o jogo tem uma característica que te obriga a agachar, pular, dar dash pra trás, fazer posicionamentos de ataque que são muito mais favoráveis de uma determinada situação. E torna a experiência em termos de jogabilidade completamente rica. Ele traz mais do que os outros jogos de Castlevania trazia pra você. Você falou isso, cara. Eu lembro de uma parada que meio que eu nunca tinha tocado até eu ver, eu acho que alguém jogando o jogo na internet, anos depois, naturalmente, que era o seguinte: a última batalha, a última, né, contra o Drácula, assim, tem um lance que ele vem com uns ataques assim, né, ele fica no fundo, ele vem com uns ataques no primeiro plano, você tem que ficar batendo nele. Aí eu lembro que tinha um ataque que tipo, dava um dano fodido, né, pra quem joga o jogo sem fazer ultra power leveling, né? E aí eu lembro que eu vi alguém virar fumaça. E tipo, era aquela fumaça que dava dano, né? Porque depois você pega o Poison Mist, que dá um dano. E aí o cara desviava do ataque virando fumaça. Eu falei, cara, que loucura! Eu nunca ia ter pensado nessa porra, cara. Mas nunca pensei nisso. Pois é, isso é muito maneiro do jogo. Você vai bem nessa direção, na direção que você falou, né? Assim, você tem muitas formas de lidar com o que o jogo é, o que o jogo te apresenta, né? As batalhas podem requer que você não só bata, a não ser que você pegue duas Kisa Green e acabou o jogo. Cara, mas ele é um jogo que realmente eu não consigo. Ele é um jogo que deixou uma marca e ele é um. ele é certamente um jogo que, sei lá, muita gente deve citar em aulinhas de game design, sabe? Porque ele tem essa parada do mapa, né? Que, porra, vocês já comentaram aqui, mas tem um mapa que, porra, dá pra rejogar ele totalmente de cabeça pra baixo. Isso é genial, é muito genial você conseguir rejogar o mesmo mapa só de cabeça, só que de cabeça pra baixo. Caralho. Muito foda. E tem a questão de que a gente já comentou também um pouquinho, mas da questão da narrativa por trás dos itens, né? Que, porra, tem o item que a Maria te dá, e se você ligar o foda-se pra isso, você não vê o final, porra. Você tem que ir lá abrir o seu menu, ver o que, que é esse item, né? Equipar pra ver o que é. Tem os itens que abrem a coisa do relógio, né? Que tá também metade da descrição em cada um dos itens e tal. É, os pedaços do Drácula, né? Tem, não, tem não. Umas... Os anéis, isso. Os anéis. Eu gostava muito de ler, depois que aprendi inglês e tudo mais, a descrição dos cloaks do Alucard, né? Das mantas dele. Eu adorava ler aquelas descrições, e eu também gosto muito do detalhe que fica no Alucard, dele ficar... com o sombreamento diferente, dependendo do cloak que você tá. Exatamente. Muda a cor também. Cara, é muito foda, sabe? Os detalhes dele, quando o Alucard ele tá, sei lá, no... entre a beirada da escada, que ele fica numa pose diferente. Se você deixar ele parado muito tempo, ele fica com outra pose. Cara, é muitos detalhes. Ele tem muitas minúcias que são ouro, sabe? Vamos trabalhar com uma parada, GG. Você tá falando disso e alguém hoje pode estar ouvindo e pensando, pô, isso é meio trivial, né? Se dá essa atenção de detalhes. Hoje em dia, mas cara, nessa época não era exatamente fácil, nem tampouco com a equipe daquele tamanho, pensar em tudo isso e fazer isso. Os caras tinham atenção pra detalhes. Mas as pessoas pensam isso, mas eu acho que ninguém hoje em dia para prestar atenção nesses detalhes ainda assim. São raros os jogos que, sei lá, as pessoas hoje em dia param para prestar atenção nesses detalhes e, sei lá, até conseguir fazer algum paralelo com o Symphony que foi 20 anos atrás. Muita coisa é o prazer do artista de saber que tem aquilo, né? Essa entrevista que eu citei de várias coisas do Igarashi, ele olha aquilo com muito esmero, de olhar assim, tem uma cigarra nessa árvore, você não viu. Mas... Sim, é bem foda isso, tá, cara, ali. É muito fodinha. Tem o passarinho que cria família e cria tudo e você vê a vida do bicho. E é legal que demora que ele... Esse vídeo é uma pessoa jogando, né? Uma das desenvolvedoras da empresa que eu acabei de esquecer o nome de novo, que o Tengu já tinha lembrado. Da Double Fine jogando. E tá o Iga e um cara que é o tradutor. Aliás, eu acho que é o único ocidental do mundo nos Estados Unidos que fala japonês, porque é sempre esse mesmo cara. É um cara de cavanhaque. É. Esse é o nome dele. Ele aparece pra Nintendo de vez em quando também. E aí a moça tá com a dificuldade lá de passar de uma certa parte, ela não lembra. Aí o Igarashi fala, você faz não sei o que aí. Aí o cara olha pra ele e fala, cara, incrível como que você lembra de tudo, né? Aí ele olha com uma cara de, cara, eu fiz o jogo, essa parte. Esses dias você falando do Iga, dele falando da cigarra na árvore na abertura, é um detalhe que, tipo, mostra, que aquele universo, independente da história que tá acontecendo, tem vida, sabe? A própria gaivota lá que você vê do lado de fora do castelo, você vê que tem vida acontecendo ali, sabe? Tem coisas acontecendo fora do castelo, independente do que você tá jogando ali dentro. É diferente de, sei lá, chegar o... Como é que era o nome daquele item do Final Fantasy que fala da rosa? Você tava zoando. O Motobu Toriyama, glorioso. Que ele chega falando numa entrevista, uma conferência, uma apresentação. Tipo uma coletiva, isso. Que ele chega falando do conceito da Lightning, ele mostra uma rosa e ele compara a Lightning com a rosa. O iPhone está do cacete. Eu adoro esse vídeo. É diferente, sabe? O cara tá pegando ali um conceito da wife dele, antiga, e fala, 20 anos atrás eu fiz isso aqui, uma simples cigarra. E tem tanta coisa por trás dessa cigarra, porra. Que horror. Um que mostra muito esse cuidado do Iga, esse esmero dele que ele tinha na produção do Castlevania. Talvez que ele até mantenha até hoje. Tem um Developer Diary que já saiu faz tempo já do Bloodstained, que é o projeto novo dele, que ele fez pro Kickstarter e tal, que ele tá... Um cara tá mostrando pra ele como ficou a animação, como ficou uma parte, um corredor do jogo. Eu sei qual que é. E ele fala, essa andadinha da menina não tá assim... Tá faltando alguma coisa, tipo... Sim. E ele tem a preocupação de fazer a andadinha mais perfeita possível. Sim, cara. Pra você ter a sensação do movimento, da velocidade e tal... E é verdade. Quão fluido é, né? Você já falou disso, mas vale lembrar, cara, a sambadinha do Alucard é uma coisa maravilhosa, cara. Olha, sambadinha, sério, cara, é seja virando, mas seja ele andando. Cara, você vê cada detalhe do boneco. E eu acho que isso é, aliás, muito. Acabei de lembrar de uma parada. É tão maneiro que anos depois, quando no Dawn of Sorrow você pode jogar com um dos personagens que você libera depois de jogar o jogo, é o Alucard. Sim, isso, vamos lembrar. No jogo de modo triplo bizarro com o Julius e a Yoko. É o Julius Mode. É, Arikado Totally Not Alucard, né? Sim, exatamente, não é? Não sou, ninguém Arikado. Disse. É. Mas você joga com ele e beleza, pô, tá no DS, a câmera tá mais próxima, o jogo, o visual fica mais quadrado, mas quando tu se move com o personagem, não sei se algum de vocês teve isso, mas quando eu joguei eu notei, aquilo ali era diferente, cara. Tinha muito detalhe naquela animação. Sim. E aí, óbvio, que o DS, por ser mais potente, você nota, né, assim, pelo menos do ponto de vista do acabamento dos desenhos, do cenário, não sei o quê, você nota que aquilo ali tá fora de contexto, mas é muito bem feito ainda assim. É muito bem mandado. O dos três, quem tem o maior cuidadinho ainda é o Alucard, porque a Yoko, sei lá, você vê o balanço do cabelo dela, mas o Julius, sim, ele não se move, ele fica intacto. Ah, sim, de... não, Gigi, não, o medalhão do Julius balança. O medalhão dele, caraca, eu não tenho. Parabéns. É porque o ícone, né, o bonequinho que você usa é o mesmo do Symphony of the Night, eles não refizeram o Alucard. Sim, é. E aí isso é muito foda, você pegar o jogo que, sei lá, é quase... 20, não, 10 não, anos, 20 anos, certeza, né? 20 anos depois, bota uns 20. É, que seja, vamos, bota com o tempo que for. É bom pra caralho, sabe? Sim. E essa atenção aos detalhes tá perfaçando o jogo inteiro, cara. Seja na trilha sonora, seja na tela de loading, quando você pode mexer no ícone, quando você tá salvando, né, ou carregando o jogo, você pode ficar mexendo no íconezinho de now loading, né? Cara, é tudo assim, é muito foda. Você pensar a quantidade de coisinha merda, é você poder sair pro castelo, pra uma zona que não existia, mas tá no jogo. Isso também é a parada que não é programada, é foda, sabe? Cara, esse jogo é muito. Eu gosto dos familiares, eu gosto do jeito como eles reagem. Eu gosto até quando você leva os familiares pra enfrentar o Drácula, três deles correm de medo. A fadinha se manda na hora, o morcego olha, tipo, um monte de interrogação, ele dá um pinote, e a caveirinha ela olha, aí ela olha de novo, aí tem uma interrogação, ela fala, nem fudendo, ela se manda. Só quem fica é o Imp e a espada. A espada e o Imp. A espada tem até fala contra o Drácula, fala, eu não me importo de cortar o sangue do Lorde Supremo, blá blá blá blá blá blá. É muito maneiro os diálogos que tem com os familiares também, eu acho bem fodinha. É, eu vivo para servir-lhe, Lorde Alucard. Sim, é bem foda. Precisamos falar sobre a trilha sonora de Symphony of the Night. 99,99 é a nota dela, se não fosse pela música dos créditos. Eu ainda acho que você tá sendo um pouco injusto. Não, moleque, calma, isso não tem nada a ver. Game G tocando saxofone erótico no final do jogo, não tem nada a ver. Não, é, Daigo, acho que tu tá viajando e tentar defender isso aí, não, cara. Eu tô defendendo, cara, eu sei por que que tá lá. Por que tá lá? Eu só defendo porque no fim das speedruns as pessoas cantam e é maravilhoso. Sim, isso é maravilhoso. É engraçado. É. Inclusive, quando é a GDQ, a galera se junta, todo mundo se abraça na plateia e fica. É um grande We Are the Castlevania. Sim, cara. Sim. Mas. É, virou um hino praticamente da série. Mas desculpa, fale, pega. Fui fazer um streaming em um dia aí que não era ontem. Meu Deus, não foi ontem. É, e eu quando começa o jogo, você não tem nenhuma música, né? Você entra no castelo, fica só o barulho, o efeito sonoro de você pisando, né? Uhum. Só que de repente rola aquele uivo e entra aquela porra da música. Guitarrinha. Cara, entra na guitarrinha. Aquilo ali primeiro é um jab nostálgico, né? Você tá tipo, o que tá acontecendo no meu coração aqui? E em seguida, todas as músicas em todos os ambientes, toda vez que você muda na tela de loading, que você atravessa o corredorzinho do loading e tem outra música, é uma música diferente, cara, você pode pegar e escrever agora no YouTube, se quiser. Você tá ouvindo a gente? Terminou o programa aqui? Entra no YouTube, escreve assim: Symphony of the Night OST, enter, aí vai aparecer uma playlist, você dá play e vai fazer alguma coisa, cara. Vai trabalhar, vai fazer outra coisa. E aprecie esta obra-prima, com exceção da última música. Quando começar a tocar a última música, chega tua mulher e fala assim: tico, tico, pau, uau. Cara, caralho, mas aquele, que pessoa ruim. De... Ah, mas essa música é horrorosa. Mas a trilha inteira, cara, ela é maravilhosa. Mentira, é um ser excepcional que eu preciso um dia conhecer e dar um abraço nela e agradecer por tudo que ela fez nessa vida. Se ela beber, só pode dar uma breja pra ela. Ela, inclusive, ela anda fazendo muitos concertos pelo mundo. Ela podia vir pro Brasil, né? Fazer um aqui. Era uma verdade, né? Ela tem feito muitos concertos. Ela, nossa, demais. Ainda mais se fosse mais de uma apresentação, né? Porque se for que nem o Nobu, que veio um dia só, puta merda. E que eu não pude ir, tive que passar meu ingresso pro Pedro Falcão. É. Mas ela é excepcional. O trabalho de faculdade dela, se não me engano, foi baseado no bar. Né? Ela fez sobre o bar, ela ama o bar. E tem muitas músicas do próprio Symphony of the Night mesmo, que você vê claramente a inspiração de bar na música. Tipo o de Carmen Partida. É, que é só no cravo, né? Sim, cara, puta que pariu, que música sensacional essa música. Pô, isso é muito verdade. E eu sempre falo em trilha sonora desse jogo, já eu me lembro de uma parada. Falei isso no podcast de Castlevania, eu vou falar de novo, que eu acho fantástico. Que é a música de tela de título. Assim, que a gente às vezes pensa, pô, a prayer, que é só um coral, tá ligado? Exatamente. Cara, essa introdução, pra mim, ela marca, acho que a melhor execução que eu já vi, uma abertura de jogo de videogame. Aquela tela caiu, você apertou o botão, daquele tum, você sente o peso. Você sente a atmosfera do jogo baixando em você, assim. A palavra é ambientação. Você já entra no clima do jogo. Imersão. Você não tem nem o que, assim. Você não pode pensar em outra coisa. Você já tá ali. A parada é muito bem executada. É meio assustador, meio fantasmagórico, mas ao mesmo tempo te convida. Eu acho muito foda essa. Eu acho foda demais essa. Você sente o clima, você sente o groove, você fala, vai morrer gente demais aqui. ou melhor, é sinistro. Porque o clima do jogo é um pouco esse, né? A trilha sonora, ela não tem exatamente muitas faixas que são pra cima, né? Ela tem umas faixas que são um pouco mais agitadas. Como é que é o nome dela? A primeira música do Capitão Zero. O Drácula, acho que é a sua, beleza, mas foi um... a Prologue tem a... Como é que Tragic é? Tragic Prince é bem animadona também. Tragic Prince, ela é bem metalzão, na verdade, né? É metal, mas não é pra cima, essa que é a parada. Eu tô tentando lembrar o nome. Sei lá, pra mim até Marble Corridor é meio animadona, aquele funkinho. Olha só, comparação. Essa que eu tô tentando lembrar, essa mesmo. Na comparação, o verdadeiro jogo de Nichiro Castlevania, que tem um metalzão sinistro, é um jogo no Steam chamado Slain, Back from Hell, ou Back to Hell, sei lá. Sim. Que esse. Você inclusive joga com um guerreiro nórdico, que podia ser um mamute, só que um pouco mais troncudo. Que é metaleiro, e sempre que você mata um chefe, você faz um headbang e toca um riff pesadão de metal melódico. Ou seja, é Bill e Ted. Cara, é bem Bill e Ted. Só que não é metal melódico dragão mesmo, é Rap Soul a parada. Quem diz o Gustavo lá do Beat Studio é Metal Espadinha, né? Metal Espadinha. Esse jogo é assim, Slain, Back from Hell. Mas é isso que eu tô falando, assim, o Castlevania não tem tipo Metal Espadinha, né? Pegando a referência, né? Como a gente pensa em Heavy Metal, a gente pensa em umas paradas assim um pouco mais agitadas. O Castlevania, o Symphony of the Night, ele é um pouco, ele não é tão acelerado assim. Mas a Mitiria Mani, ela consegue usar inúmeros instrumentos em várias músicas. É, exatamente. Tem, tem muito ela instrumento consegue, metálico, ela... né? E aí sim, dá ela, mas ela consegue tipo, fazer uma música que é puro funk, ela consegue fazer uma que é só no cravo, ela consegue fazer uma só no coral, que é a da abertura que o Mamute tava falando. Ela consegue da fase da água. Sim, tem tipo várias instrumentações, ela consegue mesclar tudo muito bem e é tudo fodasticamente imersivo. Sabe, elas casam demais, muito, muito, muito com o cenário. Isso é excepcional, cara, é muito foda. É, e assim, eu acho que tem uma parada, hoje em dia a gente vive um lance, se vocês vão concordar, vou jogar um mamilo aqui. A música de videogame hoje é muito mais pensada como nos moldes de uma música grandiosa, na maior parte. Essa lá é muito regime, pro meu gosto. Exatamente, e ninguém sabe que perdeu a lógica do videogame. Porque o que é mania de música de videogame, né? Pega Mega Man, Castlevania, pega um dos clássicos que vai, né? Exato, a música fica no fundo, ela se repete, ela é boa pra caralho e ela... cara, você decora a música, mas ela é rica. Ela não é, você não decora porque ela é só a mesma coisa e ela é pobre. Ela é uma música, no geral, muito rica, bem feita. E tudo bem, ela não é ultra elaborada, mas porque não é o propósito, né? Castlevania, a Mishiro Yamane, ela sabe fazer isso, cara. Ela faz música de videogame. E isso é bom pra caralho. Porque eu não quero jogar, tipo, God of War, pode ter a trilha sonora legal? Pode, mas você não lembra da música de God of War, sabe? Assim, saber cantar, né? Porra, é só o tema, né? É, só você lembra o tema, é. É. Exato, não, o tema de God of War eu não lembro. Eu só lembro do de Uncharted. Ok. Qual outra música? Okay, cara, sim. Quando você fala pra mim, ah, fala uma música de God of War, eu faço. É a trilha sonora da Xena, tá ligado? Em franquias da década de 2000 em diante, da segunda metade em diante, só Uncharted que eu lembro. Pois é, eu acho Uncharted tão... O tema, tema. O tema. Mas, Final Fantasy 13 tem uma trilha sonora do caralho. Tem, mas ninguém gosta. Não, tem uma música em Final Fantasy 13 que eu acho maravilhosa, que é o tema da Lightning. Eu não sei o nome. Acho que é Lightning mesmo. Mas ela é bonita. Tem a música de batalha muito boa, que chama Blinded by the Light. Uhum. Que é muito boa. Cegos pela luz. Eu gosto muito da de chefes, que é a Saber's Edge. Sim. Já não lembro. O fio do sábio. O que porra de metal fadinha do cacete? Mas é isso, assim. O que eu acho que é foda dela, voltando, né, naturalmente ao jogo, é que a trilha sonora que ela faz é própria pro meio que ela tá produzindo, né? Não é tipo uma parada, ah, vou fazer só uma música bonita. Não, é, não vamos fazer um negócio cinemático, não. É, que vai ficar no fundo e vai fazer parte do ambiente, porque a música, isso que a gente já falou, né? Ela compõe a atmosfera junto com o cenário. Não adianta você fazer uma música muito maneira e, tipo, foda-se, largar. É junto, sabe? Mas se você ver, tipo, ela tem uma música dela que é pura valsa, que é a... Como é que é? Pearl Waltz, alguma coisa assim. Da biblioteca? É, acho que é da biblioteca. É, da biblioteca é uma valsinha, mas é uma valsa. Você tá falando, não. Não, é a Dance of Pearls, alguma coisa assim, é o nome da música. Dance of Gold? Não é Dance of Gold. Dance of Gold é de outro cenário, não é? É. E ela é pura valsa, essa música. E você pensa, tipo, mano, como que uma valsa vai encaixar em um Castlevania, né? E, porra. Combina, por incrível que pareça, ela conseguiu fazer com que combinasse, sabe? Essa mulher tem um mérito enorme. Eu acho que o único vacilo da trilha sonora, fora a música do final, que é vacilo incontestável, é. Vacilo do vento. Exatamente. É a versão que ela faz de Vampire Killer nesse jogo, que não é tão maneiro quanto a original. Mas ainda assim, uma excelente versão. Mas a versão de Saturn tem umas músicas extras, tem a. Uma, tem cenário tipo, extra, assim, né? Isso, tem uma música que é quando você luta com a Maria, que eu acho bem foda. E tem uma versão rock. Na verdade, tem duas, né? Tem duas versões de Vampire Killer e duas versões de Blood Tears. Uhum. Tem uma rock de Blood Tears que é muito foda. E uma bem curiosidade, acho que todo mundo já sabe essa altura, pelo menos quem teve cópia física do Symphony of the Night. Se você colocasse no player, ele tocava uma música, né? Tipo, primeiro tinha uma faixa do Alucard falando alguma coisa. Como você pode ver, esse tinha um disco preto de PlayStation. Ele não foi feito pra você colocar no CD player, mas faça. É bem foda. E aí depois começa a tocar um remixão, assim, muito, muito maneiro. É bem foda. Um berrão. Uhum. E ela tá na trilha sonora do Bloodstained mesmo, com outros dois camaradas aí. Sim, que fez um que foi o compositor principal do Mighty No. 9 e um americano. É, assim, o Bloodstained é do mesmo estúdio do Mighty No. 9, né? Tem esse lado aí. Porra. Aí, na boa, não é por nada, não. Mas é um estúdio desse de aluguel que dá instalações. Não, é o estúdio. Eles fizeram um Gunvolt, vai. É o estúdio que fez Gunvolt e Mega Man Zero. É um co-working de desenvolvimento, praticamente. Exato. Então, não dá pra culpar eles pelo que foi. Até porque a gente tinha o Inafune lá, né? Conman. Thanks, Conman. O grande problema do Mighty No. 9 é que o cara que um dia fez um desenho de um Mega Man chegou e falou: eu vou fazer um Mega Man novo, né? Agora o Bloodstained não. O Igarashi, ele foi o realizador, ele era um dos desenvolvedores, programador mesmo, de um dos melhores Castlevania. E é menos. Eu já tava contaminado pelo Mighty No. 9 e não paguei o Kickstarter. Gente, ele não é só o Iga, ele é tipo o fucking Drácula Iga. Vocês já viram aquele vídeo dele pedindo dinheiro no Kickstarter do Bloodstained? Ah, não, ele tá um crime de foda. Tomando vinho. Lorde do vinho. É muito bom aquele vídeo. Eu fiquei cabo, pelo amor de Deus. Vamos embora, então. Vamos. Vamos com o vacilo do vento. Caraca! Vacilo do vento. Sério, sério. Bota aí o vacilo do vento. Coloca assim. Como é que coloca assim. Começa a música do Sonic, aí faz aquele barulho de risco de vitrola, aí começa a tocar o foda-se do vento. Disco Ninja, vacilo do vento. Tengu, sabe como é que é vacilo em japonês? Tipo, algo nesse nossa, sentido. Não sei, cara. Kaze no vacilo. Kaze no vacilo. É um mistake, assim, sei lá. Kaze no mistake. É. Anime Rosa Kazenova Ciro. Ai, caralho. Robô! Vacilo do vento e eu nisso aí, cara. É. Eu gosto de jogos. Meus vento. Amigos, não há palavras para descrever Symphony of the Night. Nós tentamos aqui por muito tempo nesse programa para falar sobre essa obra-prima da nossa adolescência e infância, o amor que nós sentimos para esse jogo, e como não podemos expressar em palavras ou em números, nós vamos seguir a nossa tradição do Baixo Frente Soco para fazer uma analogia que represente a porra da série, o jogo. Não é a série, o jogo. Tengu, as nossas analogias de maconheiro. Você está familiarizado com as nossas notas aqui no Baixo Frente Soco? Me refresca minha memória, por gentileza. Nós aqui não damos notas, e sim fazemos uma referência escolhida analogias. Na hora que consiga passar a grandeza que você sente pelo jogo. No caso, muitas vezes a gente já usou escolha uma capa da Playboy pra esse jogo. Então, dê um grito de guerra pra esse jogo. Diga um jogo maneiro pra esse jogo. É, compare ele com um jogo maneiro. Então compare Symphony of the Night com uma adaptação de mitologia vampírica pra uma mídia qualquer. Caralho, que complexo. Cara, como que estranho. Caralho, cara. Específico e complexo. Né? Essa ficou louca. Aceita ou que outro? Você pode recusar. Não, vamos fazer o seguinte: vai estrear o filme do Power Rangers essa semana. Compara o. Meu Deus. Compara com o Sentai aí. Não, compara com um Power Ranger. Não, cara. Castlevania Symphony of the Night é tão maravilhoso quanto a ombreira fofinha do Ranger Verde na versão americana do Mighty Morphin Power Rangers. Perfeito. Maravilhoso. Porque você tá acostumado com a ombreira fofinha sendo verde, mas depois ela passa a ser do vermelho. E você continua achando maravilhoso. Inclusive, sim, você pensa, olha só, eu ganhei alguma coisa nova com isso. Não foi uma mudança que cuspiram na minha cara. Tem algo de bom nessa coisa toda. Sim, sim. Sabe o que me fez pensar? Até então a gente não teve um Sentai com temática de vampiros, né? Não, mas não teve Sentai. Compensação, dinossauro de samurai teve 300 já. Sim. Já teve de ninja. Fúria dos vampiros! Como é que você faz um Sentai com temática só de vampiros? Será que se fosse de monstro. Um na máscara. Não, se fosse de monstro de modo geral, acho que daria. Tipo, Bakemono ou Sentai? E aí, pois é. Bakemono ou Sentai seria tipo maneiro. Um vampiro, um Frankenstein, uma múmia. Isso. Não pode ser. O monstro da Lagoa Negra. É, ou das bonequinhas. Não pode ser tipo isso daí, não. Tem que ser algo mais. Né, o. Mas o quê? Que é exatamente o que tem no Kamen Rider de. As armas brothers são os mordomos dele, que é um Frankenstein, um lobisomem e um monstro da Lagoa Negra. Merda. Só se. Tem Garo, né? Mas Garo não é bem Sentai. Se eles fizerem um acordo lá com o Mark Rainbolinha Hagen pra adaptar Vampiro à Máscara pra Sentai, talvez, né? Repente. Toreador Pink pro Rafa Vermelho. Toreador Blue, cara. Tem que ser o viadão, tá ligado? Gangrel. Não, tem o de sangue azul. Como é que era o. Venture, isso mesmo. Não, mas Venture já seria Venture tem que ser vilão. E é isso aí, Lapso. O que é um e-mail do podcast? Uma pilha miserável de caracteres com um arroba no meio e um ponto depois da arroba. E todo o RFC 8822 ou 882 de e-mail, formato de e-mails, que é eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Isso aí. E... os nossos amigos miseráveis, Senhor Eternidade e Daigo, vão tratar com muito carinho e ódio numa mistura única e ímpar. Ah, eu queria fazer um apelo, eu queria fazer um pedido pra todo mundo que ouve a gente. Eu gosto muito de receber os e-mails, mas eu queria pedir, por favor, pra você que manda e-mail pra gente, a nossa sessão de leitura de e-mails não é a fofoquinha da sua escola. Então, se você quiser reclamar do outro podcast do seu amiguinho ou da internet, manda um e-mail pra ele, cara. Tipo, não me interessa. Pois é, eu tive que cortar uns pedaços de alguns e-mails essa semana. Não me interessa se você não gosta do 99 Vidas, de jogabilidade, o problema é seu. Aliás, hoje é aniversário do Caio Corraine também, um beijo gigantesco pra ele. Um beijo. Feliz aniversário. O cara faz o dia valer a pena, né? Já que 21 aquele de março é lindo. É aniversário da Konami, e foi Konami. Então, pelo menos tem um motivo pra ser bom. Mas é Happy Birthday, Caio Corraine. Feliz aniversário. 30 anos é a melhor idade, cara. Você vai gostar. Você vai ter uma dor nas costas de vez em quando, mas tá tudo bem. Mas fundamentalmente é isso. E Novinho. E nós temos aí canais no YouTube, no Twitch, no Twitter, no Facebook, um grupo no Facebook, um Discord, um Telegram. E você também pode mandar as suas cartinhas pra rua Amaury 40. Eu tenho muita saudade do Tengu falando isso. Qual era o número do... Era 40 mesmo, né? É, rua Amaury 40. Rua Amaury 40, cara. Quando é que a gente vai fazer a caixa postal do Baixo Frente Soco? Ah, pode fazer. Tipo, amanhã. Vou ali no correio e faço. É caro? É barato? Não, é barato. É barato, é barato. É tipo, sei lá, R$70 por 6 meses. É. Caramba. É justo. A gente bota como meta do Patreon. É, isso aí eu tiro do posto. Acho justíssimo, acho justíssimo. Eu vou ver se o correio aqui da minha esquina tem... Não, coloca lá meta, tipo, se a gente alcançar isso aqui, nós teremos uma caixa postal no Baixo Frente Soco, cujo propósito ainda não definimos, mas teremos. É bom eles mandarem coisas pra nós, fala assim. Receber vários desenhos, muito bonitinhos, já isso, é o início. Isso. É. Mandando Drax no carto, né? Claro. Que horror. Não, é pra mandar em jogo do Superman 64, cara. Uh-huh. Também é uma meta. É um motivo nobre. Eu não mandei você fazer aquela pilha errada, mandei. Mas é isso. Missão dada, missão cumprida, capitão. Com certeza. É. É isso aí. E Tengu Maru, senhor, você é uma pessoa muito amada, muito carismática, e as pessoas estão sedentas por onde elas podem encontrar mais do seu conteúdo, da sua pessoa, da sua voz, da sua... Meu Deus! Da sua habilidade como cantor, toda vez demonstrada. Sim. Fadados, karaokê. Vamos ver isso aí. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Quando a gente começou a gravar, o Pivoto falou, trouxe à tona o fato de que o primeiro Baixo Frente Soco que eu participei foi sobre Symphony of the Night. Foi o último, não foi? Foi Castlevania. Castlevania, perdão. Castlevania. Foi há 150 episódios atrás, correto? Isso. Foi esse, e é cabalístico. Significa alguma coisa. Eu não sei o que é, mas significa. Significa. Obrigado por me convidarem de novo. É sempre muito, muito, muito fera. Eu, por enquanto, não estou envolvido em nenhum projeto. Mas eu estou shitposteando 24/7 no arroba Tengumaru no Twitter. Olha só. E respondendo questões existenciais das mais variadas espécies no meu Curious Cat, curiouscat.me/Tengumaru. Cara, seu Curious Cat é muito da hora, cara. Eu gosto de muitas respostas que você dá lá. Muito, muito Sim. legal. Parabéns. Obrigado. Sim. O Curious Cat, como é um adianto, o Curious Cat vai virar outra coisa em breve. Então, spoiler! Spoilers. Hype tem sangue. Mas eu aviso, quando for virar, a coisa já está gravada e vai, deve ir ao ar em breve. Meu Deus, isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Mas você pode responder uma aqui agora, então? Claro, por favor. Tipo, você pode dar a mesma resposta que você deu lá. Tipo, 2B e Old Snake numa luta de queijo. Quem ganharia? A humanidade. Muito bom. É pra isso que eu pago a internet. Uma que eu gostei muito que você deu a resposta recentemente foi tipo, você percebe a tristeza no olhar alheio? Normalmente sim. São umas respostas curtas e existenciais e somadas. É muito bom. Obrigado. Um beijo. Beijo e abraço a todos. Eu quero ouvir você, Jéssica. Eu quero ouvir você. E você? Além de uma membra oficial do Baixo Frente Soco, que mais? Eu tô lá no New Game Plus. newgameplus.com.br, que é um site, e lá tem vários artigos, reviews e coisas que a gente gosta de escrever. Inclusive, essa semana, vocês têm até essa semana vai sair já o podcast ou na outra? Sim. Essa semana que nós estamos gravando. vocês têm até esta segunda. Não, vocês têm até esta penúltima semana de março pra se inscreverem na promoção do Nintendo Switch que estamos fazendo lá no site. É bem rápido, são 4 passos lá que você faz, e aí você tem 4 tickets pra você concorrer ao sorteio. E é isso, temos também podcasts lá e gameplays quase todo dia ao vivo, e é isso. Já fiz, já me inscrevi, espero logo perder para um garoto gordo que vai querer vender essa porra para comprar um PC. Que isso? Tô tranquilo, Dago. Eu vou ganhar e te vendo. Inscreve, você se inscreve no canal, curte a fanpage, vende a alma para o nosso grande Lorde Senhor Satanás. Exato. E assina newsletter. Isso. Mas não dê spoilers para os nossos amiguinhos, deixe eles descobrirem sozinhos. Isso aí. É todo esse ritual. Eu vou ganhar esse Switch e passo pro Daigo. Eu comprei. Eba, eu não. Se algum de nós. Não, eu já estou na fila antes do Daigo, já te pedi ontem, eu acho. Eu pedi faz 2 semanas. Eu acho que se algum de nós ganhar, a Jéssica vai fingir que não ganhou pra não parecer marmelada. Eu falo, não, isso aí. Opa. Cara, eu acho que sei lá com o Demartini, mas acho que. É com o Dema, o Dema é que tá cuidando disso. Nossa, é? Vamos, Demo! Cara, olha só, se eu ganhar, eu vou sortear de novo aqui no BFS. Olha. Não vende essa merda! Eu quero pegar parede! Você não vai sortear porra nenhuma, vai se fuder! Um abraço, até semana que vem, vocês não vão ter sorteio de Switch aqui não! Caralho, mano, fala duvido, parceiro! Mamute. Olha isso! Caralho, ele vai dar uma pivotada de novo! Tu tinha jabá não, né? Eu não tenho jabá não, eu tenho só meu amor a oferecer. Eu posso relatar agora um fato que me causou grande confusão, ao mesmo tempo que causou muito amor nessa semana. É que é isso. Eu gostaria de agradecer aos inúmeros ouvintes que buscam no Google. Ah, é? Acho frente soco mamute. Eu não sei. Faz vocês quererem tanto isso, mas é uma das buscas relacionadas à expressão baixo frente soco. Eu gostaria de agradecer muito. Eu só faço minha humilde participação aqui. Espero assim, agradar a todos. Né? Por nada não. Agradeço o carinho enorme. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Piru pra todos. É isso aí. Piru para mim. Piru para mim. Que você participa. Se forem fazer uma estátua sobre mamute, a estátua será um piru. Isso. E a gente deve isso há muitos anos. É botar as tags de quem participou em cada episódio e aí poder fazer um filtro. Ah, você quer ouvir todos os episódios que a Jéssica participou? Clica aqui. Você quer ouvir todos os episódios que o Mamute participou? Clica aqui. Você quer ouvir o episódio que o Fritz participou? Túnel do Tempo, clica aqui. A busca faz isso. O SEO faz isso já sozinho, não precisa. Não, não só isso. É por isso que, né, por causa desse negócio de tag que diz lá, artista ninja inimigo, toda vez que você toca o podcast no play. É isso, é. E tava marcado como autor. E isso eu não consigo mudar. Autor, ninja inimigo. Não vou conseguir mudar nunca, pra sempre. Na verdade, eu já consegui mudar, mas os leitores de feed não atualizam. O Ilapso me odeia, pede isso. Cara, que. Okay, não entendi qual que é a parada. Porque fica o seguinte: você fica assim escrito baixo frente soco. Coisa assim, autor, 2 pontos, tem de inimigo. Ah, então, não dá pra mudar artista. Isso? A gente já mudou pra baixo frente soco, mas aparentemente isso é inútil. Os players não mudam. Aquele cara da Apple lá fica pra sempre a primeira coisa que você colocou e você nunca mais vai conseguir mudar. Once you go black, you never go back. Exatamente. Exatamente. Mas aí o cara foi digitando lá na hora, não sabia o que você... Cara, a gente chama de moleque, né, cara? Criando um podcast. Uh-huh. É igual hoje. Caraca, né? eu mandei muito no Google numa época que nego nem sabia o que era podcast direito. Como fazer podcast? Isso. Tem que ter site? Como fazer site? É site? E graças a esse negócio de tem que ter site, a gente até hoje tem aquela porcaria imunda que a gente tem. Imunda. Mas funciona, entendeu? Mas funciona. Agora funciona. Oi. Te amo, muito obrigado. Eu que amo vocês todos, cara. Aê! Agora o próximo menino tem um nick um tanto quanto... Como é que é isso? Hultor. Hultor. Cara, não faz sentido 2 H's um do lado do outro. Tipo, sendo que o H já é mudo, sabe qual é? Pelo menos em português. Não. Né? Ou será que 2 tem um som de R mais acentuado? Oi? Ou será que 2 tem um som de R mais acentuado, 2 H's? Eu acho que é Hultor. Uou, sim, isso foda-se. É quase uma laringite. Eu acho que ele tipo, só escreveu errado, não se deu trabalho de corrigir, e aí virou o nick dele pra sempre. E aí, seus putos, eu sou o Hultor e tropecei no podcast com vocês recentemente. Bem-vindo à equipe. Na verdade, eu comecei a ouvir podcast recentemente, justo. E o de vocês me lembrou de quando juntava os amigos perto de um gravador para falar besteiras e escutar depois. Bom, é exatamente isso que a gente faz, só que a gente não escuta depois. Vocês escutam, no caso, né? Eu escuto. Você escuta? Mas não é todo o tema. Por exemplo, de Mass Effect eu não ouvi porque eu tenho planos de um dia jogar. Ah, foi por isso? Sim, mas normalmente quando vocês fazem de alguma coisa, ou eu que eu não participei, ou se eu não participei significa que eu não sei nada sobre o tema, ou que eu ainda quero jogar alguma coisa e não joguei. Sim. Enfim, gostei. Que bom que você gostou, fera. Agradecemos. Ouvi enquanto dirigia a lenga-lenga sobre transmídia dos jogos. E qual foi esse de transmídia? Foi recente, né? Transmídia acho que foi dois pra trás? Por aí. E fiquei imaginando por que não falaram sobre o The Witcher 3. Boa pergunta, fera. Boa pergunta. Deixa eu explicar. Não joguei o 1 nem o 2. Mandou mal. Não sabia do que você tava o jogo, mas quando vi o primeiro trailer fiquei tipo, carai, que isso, velho? E comprei ele sem maiores reflexões. Fez bem. Comecei a jogar e só depois de mais ou menos 30 horas fiquei sabendo dos livros. Porra, avançou, hein? Pois é. Li o primeiro e vi que estava jogando tudo errado. Simplesmente apaguei o save e comecei novamente. Fera, não existe jogar errado, caralho. Você não é obrigado a obedecer a personalidade canon do Geralt. Que desespero! Mas enfim, os livros são bons, eu recomendo. Eu só li dois, mas de qualquer forma eu recomendo. Eu li o começo de um e depois não voltei. Os livros não são essenciais, mas te abrem um mundo novo, pois possamos a entender o Geraldão. Esse, na minha opinião, foi o primeiro jogo de interpretação de personagem verdadeiro que joguei em um videogame. Eu acho que ainda não chegou. Quer dizer, na real, eu não joguei Witcher 3, mas pelo que eu vi do Witcher 3, eu acho que ainda não chegou em você verdadeiramente interpretar um personagem da mesma forma que você interpreta, sei lá, um RPG de mesa, por exemplo. Mas eu concordo com você que é o, digamos assim, o mais perto que a gente chegou, eu acho. Ainda, né? Tem como evoluir. Mas tem como evoluir, exatamente. Passei a tentar pensar em como o Geraldão tomaria as decisões e várias vezes foram péssimas escolhas e tive que arcar com as consequências. Cara, eu prefiro tomar nas próprias decisões nesse tipo de parada. Eu não costumo me preocupar, tipo assim, ou você todo bom ou você todo ruim. Talvez no segundo playthrough ou no terceiro playthrough, mas no primeiro playthrough eu sempre me preocupo em falar, cara, o que eu faria? Sabe qual é? Né, você deixa suas decisões transparentes. Meus guias morais. E porra, a última pessoa que eu dou fucks pra fazer minha decisão é como o Geraldão pensaria. Até porque eu sou o Geraldão, porra. Eu controlo o Geraldão. Enfim. Né, por aquelas horas você é ele. Exato. Os livros não interferem em nada na história do jogo, pois se passam antes, mas fornecem um pano de fundo absurdo e faz entender como o bruxão pensa. Bom, sim. Motoca. Ei, Valentino Rossi! O jogo completa o livro e o livro engrandece o jogo. Perfeita. Sua análise. Afirmação. Quanto a Final Fantasy XV, não é que a transmídia seja ruim, é que o jogo é ruim quando tenta contar a história, sendo dependente do filme pra explicar. Cara, eu odeio quando isso acontece. Sim. Pra explicar boa parte do que está acontecendo. Não sei vocês, mas toda vez que o jogo entrava em cutscenes, eu achava que o editor era um estagiário que ainda estava aprendendo a registrar vídeos. Palavras fortes. E esqueceram de falar do gênero supremo dos jogos de navinha. A gente vai fazer eventualmente podcast sobre jogos de navinha, não vai? Esse ano ainda. Não, olha só, promessas vazias foram feitas. Não, é esse ano mesmo. Não morreu, mas se esqueceram de falar dele, de fato. Pronto, seus putos, parem de reclamar que não tem recebido e-mails. Agora vocês têm um. Um abraço. Cara, o problema é que agora a gente tem demais. Sim. Estamos agradecendo, mas continue vocês... mandando, porque eu já quero planejar toda semana, né? Assim, se for pra errar, erra pelo excesso, Sparta. Uhum. Mas, porra, você filho da puta manda e-mail pra caralho e ainda manda e-mail de 500 palavras. Aí é foda. 500 palavras é muito mais, na real. Não, acho que bem mais, cara. A parada foi um essay, tá ligado? Sim. Agora um e-mail do Phelps, que está sumido, este maldito, este bêbado. Grande Phelps. Fala, seus baixos frentes soqueiros, aqui quem lhe escreve é o Phelps. Achei muito bom o assunto e o podcast. Este é o tipo de discussão que rende muito pano para manga. Apesar de que no final eu sempre acabo chegando à conclusão de que todo esse lance de categorização da cultura acaba sendo inútil. Talvez porque mude toda hora. Ah, é inútil é forte, eu acho. Assim, vai ficar datado rápido, talvez. Sim. Muda muito rápido. Zeitgeist é um negócio complicado. Gosto muito dessa expressão. Eu detesto, uma parte de mim morre toda vez que alguém fala isso. Não, mas eu acho interessante como expressão. Não a origem que é estranha. Não, eu acho a expressão merda, eu acho tudo uma merda. Ah, eu acho interessante isso, sei lá, o fenômeno, talvez. O fenômeno. fenômena, tá, moleque? Por exemplo, não sou muito fã de gênero de jogos de mundo aberto. Por muito tempo gastei minhas economias em jogos aclamadíssimos que acabavam me deixando decepcionado ou desejando que não tivessem elementos sandbox. É dos meus. Jogos como Assassin's Creed, Far Cry, GTA, Bully, Red Dead Redemption acabam sempre me agradando em alguns aspectos, mas no geral acabam por não sendo nem de perto meus jogos favoritos. Então, por que jogos como Legend of Zelda, Breath of the Wild e Metal Gear Solid 5 me agradam tanto? Simples, porque você é fanboy. Exatamente. Apesar de serem tão sandbox quanto os outros citados, esses acabaram tornando-se dois dos meus jogos favoritos dos últimos anos. E trouxeram-me um sentimento de frescor, como se eu fosse uma criança jogando bons videogames pela primeira vez. É, fanboy mesmo. Fanboy. Só largou. Por outro lado, eu sou um grande fã de jogos de plataforma. E o último, Ratchet & Clank, apesar de ser muito bem feito e pertencer ao gênero, foi uma grande decepção para mim. Então, eu não posso dizer nada que o Ratchet & Clank eu nunca passei nem perto. Eu também não, nunca dei fucks. Eu sei que tem filmes de animação dessa porra já. Sério? Sim, sim. Acho que eles pegam coisas dos jogos e montam um filminho com elas, igual eles fazem com a série Lego. Entendi. Que beleza, não? Justiça. Enfim, acho que seria uma legal uma discussão mais aprofundada no tema. Gênero surge de forma artificial ou natural? A quem essa classificação serve? Até que ponto um jogo se distancia de um gênero e pode continuar pertencendo ao mesmo. É, a gente falou um pouco, mas realmente a gente não se aprofundou muito, né? É, a gente não se aprofundou porque o plano era fazer isso só por uma hora. Pois é, a gente tinha cagar regra por uma hora. Pois é. Mas se vocês acham que a gente deve aprofundar, escrevam nos dizendo, por que não? Sim, a gente vai sumariamente ignorar até que seja conveniente acatar a democracia. Nossa senhora, que metáfora, não? Sim. Conhecemos pessoas que fazem isso. É, enfim, continue o ótimo trabalho e abraços. PS, baixei o episódio e fui correndo escutar porque tinha uns Zeldinha na capa, me senti completamente baitado. Uf, quem nunca? É, quem nunca tomou um bait nosso? Nada é leviano. É. Quando vai ter episódio sobre Breath of the Wild com o inimigo gritando? Talvez logo. Talvez. Bem, talvez. Esse aí nós não estamos sabendo, não, porque pouca gente teve acesso até agora. PS2, mandem um beijão pros camaradas do grupo Telegram, a melhor comunidade do Baixo Frente Soco. Eu me recuso. Eu vou ter que entrar nessa porra dessa comunidade em algum momento, eu acho. É, se você entrar, por favor, me diga como é, porque você sabe que eu não vou. Cara, eu sei como é. Ih, caralho. Eu sei que é pura merda, mas eu nunca estive lá. Cara, aquele... O chat do WhatsApp, que é mais seleto, já é triste. Imagina o anarquia total. Minha nossa. Enfim, vamos lá. Nerd Inverso diz: fala, pessoal do BFS, que estão cada vez mais se aproximando da terceira idade. Obrigado por me lembrar, filho de puta. Porra. Meu nome é Douglas. Sim, igual esse porradeiro aí. Parabéns pelo seu nome de porradeiro. Mas utilizo na rede mundial de computadores o nickname de Nerd Inverso. Nerd Inverso seria um cara que come buceta pra cacete? Ou talvez ele bate em pessoas? Pode ser também. Ou talvez ele seja burro? Não, acho que não é burro. Caralho. Já mandei e-mail pra vocês faz algum tempo. Só não havia enviado mais e-mails porque havia parado de ouvir podcast em geral. Eu te entendo, fera. Motivo não, perguntem. Eu sou retardado mesmo. Ou só foi arranjar coisa pra fazer, né? Pois é. Mas depois de um tempo, fiquei com saudade de ouvir a voz de vocês. De fato, nossa voz é muito sexy, principalmente do Douglas. Oi. E saí baixando tudo que não havia ouvido ainda. Top. Fui logo surpreendido com um podcast duplo de Mass Effect. A gente fez um podcast duplo de Mass Effect. Sim, ele ficou tão grande que tivemos que dividir em dois. Meu Deus, é puro câncer. Que é o jogo da minha vida. Tanto que compro duas cópias do game. Uma pra jogar e outra pra enfiar no cu. Eu acredito. E como vocês fizeram um podcast de grande qualidade, apontando pontos interessantes, se lembrando de partes importantes e não afirmando que Dragon Age Origins veio antes de Mass Effect, igual outros de um podcast muito grande aí fizeram. A gente não pode falar mal dos outros podcasts aqui. Inclusive, nem os ouvintes podem, aparentemente. Sim, tá? Peguem leve. É. Aqui não é fofoca de recreio, não. Outro podcast que curti bastante foi Resident Evil 7, jogo que eu estava cagando litros pelo fato de ser em primeira pessoa. É um bom motivo pra se cagar litros. Só pra deixar claro, meu primeiro contato com Resident Evil foi o primeirão, quando eu tinha apenas 8 aninhos de idade no ano de 2002. Lembro muito bem de ter ficado cagado por semanas com a experiência que tive, mas isso acabou me transformando em um psicopata por filmes de terror, jogos, etc. Isso acontece com todos nós em algum momento, nem todo... Influências. Nem sempre o trigger é o Resident Evil, mas enfim. Ao ouvir os argumentos de vocês, me convenci que o jogo pode ser interessante e resgata fundamentos que há muitos anos se perderam. Futuramente irei comprá-lo, só não compro agora que estou com Mass Effect Andromeda e Nier Automata na fila para serem jogados. lados. Mass Effect Andromeda? Meus pêsames. Meus pêsames, total. Se bem que não é como se os outros Mass Effects fossem bons The First Place. Não, mas esse é realmente cagado. Mas eu acho que esse, o fato dele ser totalmente cagado, eu acho que acrescenta, porque ele ganha um... Sabe quando a coisa faz a volta? É tão ruim que é bom? Sim. Eu não sei se chegou nesse ponto. Eu acho que talvez ele seja o primeiro oficialmente jogo tão ruim que é bom. Mas se bem que não é o primeiro, mas vai ser o primeiro jogo totalmente AAA que é tão ruim que é bom, eu acho. Aí eu acho que sim. Enfim, gostaria de agradecer ao Killer Asus por me apresentar no Disco Ninja temas gerais pro seu RPG de mesa, o músico Perturbator. Caralho, o viado do Bayer botou Perturbator, né? Botou. Mandou bem. Era pra quê? Pra Shadowrun? Ah, não, ele só falou pra... Eu acho que sim, acho que era tema de briga. Entendi. Gosto para um caralho de Cyberpunk, mas nunca havia ouvido uma música desse puto. Ou eu ouvi, mas não vi o nome. Algo que acontece com frequência, pode ser. É, se você curtiu Perturbator, eu recomendo Carpenter Brut. É bom pra caralho também. Sim. É outro francês boiola desses aí que faz música bem pra caralho. É, gostaria de sugerir algumas pautas de podcast para vocês fazerem daqui a 10 anos ou nunca fazerem, que são da série Tales e Nier. Cara, eu nunca joguei o Drakengard, não, o primeiro Nier? Como é que é o primeiro Nier? Acho que é Drakengard mesmo. Mas eu não sei se dá pra considerar ele parte. Nem o Yokotaro fala que é. Eu acho que, enfim, quando eu joguei Drakengard, eu joguei o Nier e é bom pra caralho, e eu quero jogar o novo, mas eu não tenho computador ainda, e quando, assim que eu tiver, eu vou comprar essa bosta. Mentira, eu vou esperar baratear, porque tá caro pra caralho essa merda. Extremamente. É. Já a série Tales, ela é muito de nicho. Alguns de nós jogam, mas nem todos nós jogamos. A série Tales, jogou um ou dois. A série Tales, eu comprei o... Caralho, qual Tales que eu comprei? Vesperia, talvez? Zestiria? Zestiria, não, acho que foi Vesperia mesmo. Pode ser. Se eu me der o trabalho de procurar nos meus CDs aqui, eu vou achar, mas eu tô com preguiça. E eu joguei o Fantasia de Super Nintendo, que era bom pra caralho. Original, o bonzão. É o primeiro, aquele? Ele é o primeiro. Aquele é o bom. Bom para um caralho! Enfim, eu joguei pouco, mas eu não me oponho a princípio. Agora tô lançando pro PC essas merdas, né? Esse mobile. Cara, eles estão vindo, né? O Bandai tá finalmente trazendo. O foda, cara, é que esses jogos de RPG é um jogo longo pra caralho. Então não dá pra você simplesmente tirar o atraso, sacou? Você tem que se dedicar a sua vida pra tirar o atraso da série Tales. Você falar que ainda tem aquele monte de fator, tem sidequest pra caralho. Ah, mas isso é o de menos, eu cago no pau. Tem grindar boneco. A série Tales tem aquele negócio de true ending. Em alguns tem. Cara, eu acho que isso é o câncer do JRPG, cara. É ridículo, porque, porra, você não tem a liberdade de você jogar como você quer o jogo, saca? Você fala, não, aí eu vou ver um final ruim. Eu quero ver um final bom, eu quero pegar todas as menininhas e eu quero não sei o quê. Aí você tem que ver a porra do guide, porque não é impossível você pegar o true ending jogando organicamente. Eu acho escrotíssimo. Foi o que aconteceu comigo, tipo, a primeira vez que eu joguei Valkyrie Profile. Eu não tenho nada contra você ter um final secreto ou alguma coisa assim, saca? Pra você fazer o final de verdade, você tem que procurar em guide, eu acho isso muito escroto. Enfim. Né, você tem que recorrer ao GameFAQs. É porra, que me irrita, porque você perde a experiência do jogo, só que é difícil fazer suas próprias escolhas e você ir pra onde você quiser e etc. Foda-se. Por último, só queria falar a alguém que finalmente seria Dragon Age Inquisition. Aquela merda. Depois de 250 horas. Nossa senhora, que tortura. Jogo bom, mas a BioWare me trollou com aquele número de sidequests inúteis. Você não precisava ter feito, fera. Você é o único culpado. Eu sei que quis fazer tudo. Bom, como estou chegando ao fim do meu e-mail, os e-mails das pessoas são tão grandes que eles têm tipo um outro do e-mail, tá ligado? Começa a tocar uma musiquinha. Bom, galera, com isso estou chegando ao fim do meu e-mail. Me desculpem se ocorreu algum erro de português por aí, porque fui escrevendo e nem revisei. Cara, eu acho que teve pouco ou nenhum. Ou você consertou? Porque às vezes o Dag faz isso. Às vezes o Dag atualiza os e-mails pra consertar os erros de português. Não, eu dou uma consertada quando é muito, muito agressivo. Entendi. Enfim, eu acho que não rolou muito não, fera. Você tá de parabéns. Não, você tá tranquilão. Isso ocorre porque sou um desgraçado preguiçoso. Todos nós. Beijo na boca de vocês. Continue com o excelente conteúdo que vocês proporcionam para nós ouvintes. Muito obrigado, fera. Selai, eu vou chutar que isso é alguma coisa de Dragon Age. Não, acho que é de Mass Effect. Aliás, é de Pode Mass ser Effect. Também. Mas Pode enfim. Ser. Eu pensei em algum élfico maluco, sacou? Pode ser. Aliás, isso aí me deu uma ideia que eu vou falar daqui a pouco no fim da leitura de e-mails, mas por agora, ajude-me, Castro. Ah. Este nome de arrombado. Ah, caralho. Esses caras querendo dar trabalho pra gente. Eu até coloquei informações a mais pra facilitar a gente pra dar um nick pro cara, incluindo Deixa esse ver. Final. Guilherme me lembra verme. Então por que não o verme operador? O verme operador, tá, beleza. Não, o verme maquinista. O verme maquinista, melhorou. Então, meu jovem, você será o verme maquinista. Lembrou você agora o Earthworm Jim. Também, a maravilhosa princesa, qual é o nome dela? Muito foda. E vacas, gostamos de vacas. Olá, caros amigos do BFS, sou ouvinte há cerca de 4 anos do podcast e mereço uma bronca por não enviar um e-mail ou comentar no site... mas antes tarde do que nunca. Sim, você começou, agora continue. É, você não merece bronca não, fera, você já se redimiu. É, você já está um hominho perante nossos olhos. É, primeiro de tudo, queria agradecer por esses anos de programa que mudaram minha maneira de pensar. Caralho, perdão. Né? Se você pensa, o que fizemos? Por causa da gente, o que fizemos? Me ajudou a mudar minha vida, mesmo que não acreditem. Bom, eu acho que eu não quero acreditar. Cara, se for pra melhor, eu não tenho problema com isso não. É, mas aí a gente não tem como saber, né? Pois é. Enfim, mande-nos fotos mostrando que você é uma pessoa melhor. É, não venho comentar do programa passado, contudo vou dar uma humilde sugestão sobre um programa. Queria ouvir vocês falando sobre esta nova era dos games no YouTube, como por exemplo, YouTubers Gamers, Gameplays, e como essa geração nova mais assiste do que joga, e algumas coisas boas que o YouTube tem para juegos. Tem alguma? Alguma coisa boa? Além de, sei lá... Cara, assim, eu acho maneiro e útil esses Let's Plays da vida que você, tipo, tinha o do... Caralho, como é que é o nome daquele cara que tinha câncer? Caralho? Um americano. Caralho. Não é americano, ele é britânico. É Cynical Brit, o canal dele. Não lembro o nome dele. Ele tem um nickname bizarro. Eu gostei, um britânico cínico. É, mas ele tem um nome famoso, ele é tipo ridiculamente famoso, e ele teve câncer uma hora, ele achou que ia morrer, caralho, não vou lembrar o nome dele, foda-se. Mas não, enfim, o cara é bom. Não conheço, mas enfim. O cara é bom, o cara é famoso, e ele tem um canal que é tipo, que ele pega uns jogos aleatórios e tipo, mostra pra você como é que é o jogo, sacou? E eu acho isso importante, porque aí você tipo, sei lá, você vê um jogo, aí você fala, cara, que porra é essa? Aí você vê o vídeo do cara, você vê, tem tipo uma pequena análise que ele faz, lógico, e só que o cara joga, então você vê como é que é qual é do jogo e tal, e pô, eu acho isso maneiro que ajuda você, né, sei lá, você decidir uma compra, alguma coisa assim. Agora, fora isso, eu tenho pouco ou nenhum saco de assistir esses caras. Eu realmente não vejo nenhum. Mas, cara, a parada é, alguém sabe alguma coisa que eu não sei, porque esses caras são milionários, né? Eles estão fazendo bem grana agora. Normal. Alguns mais, outros menos. Eles certamente têm um público aí. Né, tem coisa aí. Acredito que um podcast era porra desse tema. Total Biscuit, caralho, lembrei. Total Biscuit. Total Biscuit, nome do filho da puta. Porém, acredito que vocês consigam mostrar os dois lados da coisa. Eu não sei se a gente quer. Eu, por exemplo, não tenho o mínimo interesse nesse tipo de coisa. Eu gosto dessa parte de, assim, fazer uma análise rápida, tipo aquelas que a gente lê em revista de videogame com vídeo, disso eu gosto, mas, por exemplo, os caras fazerem um detonado com aqueles papinhos ruins que eles ficam falando enquanto eles jogam, eu acho a coisa mais imbecil do mundo. Sério? Eu me irrito bastante. Desde já, agradeço por terem lido meu e-mail e fiquem tranquilos, pois aparecerei mais vezes e não serei mais um ouvinte silencioso. E recomendo que esses ouvintes comecem a fazer o mesmo. Já imaginou ficar sem esses caras? A gente estaria perdido. Oh, que beleza, hein? Daigo Boca Suja, Mestre dos Tokusatsu, Senhor da Eternidade que reclama de tudo, e Lapso Professor sabe tudo, e Ninja Inimigo que está ficando careca. Até ele não é o único. As pessoas focam os traços, né? Pois. Cara, na real, eu acho errado falar que o Ninja Inimigo está ficando careca, porque, assim, ele estabilizou a carequice dele desde que ele tem, sei lá, 14 anos de idade. Sim, então ele tá com aquele tupetão de Beavis até hoje. É, então eu acho que se não ficou careca até agora, não vai ficar nunca mais. Cara. Final de querida está fazendo efeito. Está se mantendo. Abraço and valeu, pessoal. E agora, o que você falou que você ia falar aí? Eu pensei, quando você falou mais negócio tipo dos e-mails serem tão grandes que eles têm um outro. Por que alguns de vocês, ouvintes, simplesmente não mandam para a gente um áudio de vocês falando seus e-mails? É verdade, por que não? Tipo... E-mail em áudio, né? Né, tipo... E economizar a nossa voz. Pois é. Tipo o recadinho que tinha no finado podcast de Tanguinha. O ruim vai ser que a gente vai ter que ouvir inteiro pra depois comentar, senão vai dar uma trabalheira pra editar. A gente bota, corre um pouquinho da voz do cara, aí a gente para, comenta de novo. Não, mas isso é pra gente fazer uma vez só, é só um experimento. Ah, tá, é um experimento, beleza, acho válido. É um experimento. E até nisso, por que não dizer? Essa pode ser uma boa moral da semana? Experimentem antes de falarem que é ruim. Verdade, experimentem. E procurem coisas novas, experimentem coisas novas. Sim, sim. Procurem o que é novo. Não fiquem dentro de sua zona de conforto. Zona de concurso.